dentro do alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5 e meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, Estádio 97. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3637888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece. Extra é gol, tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia, boa tarde! Muito boa tarde! Muito boa tarde! Muito boa tarde! Muito boa tarde! Muito boa tarde! Eu acho que uma ala do programa não terá uma boa noite e uma boa tarde, não. Acho que não. Domênico. Fala. Eu acho. O que é essa buzininha de sorveteiro aí? É o galinhão sem freio. O galinhão sem freio. Que eu conheço é o seu marido. Eu tô sem voz, já entendeu, velho? Seu Bento. Meu Deus do céu. Eu vim aqui do mesmo jeito. Ai, meu Deus. Você sabe me dizer se caiu alguma coisa no gramado do Morumbi? Caiu? Não. Por quê? E a neguinha de quatro lá? O que, que aconteceu? Entendi. Os caras foram lá já pra fazer o teste do Novembro Azul. Entendi. Não tô entendendo aqui. Uma pessoa... O deles foi Novembro Tricolor. Não tô entendendo aqui uma pessoa usar genitália alheia pra poder comemorar algo. Tá comemorando o que aí, ô velhote? Você é São Paulino? São Paulo tá usando o binguel dos outros aí pra poder comemorar o quê? Deixa eu te dizer o que eu tô comemorando. Eu tô comemorando a vida. Vice-liderança do meu time. Comemora o primeiro dos últimos. É o primeiro dos últimos. Vice não vale nenhuma. O G6. Vamos ao Santos. Vale porra nenhuma. Vamos ao Santos que se garantindo na Libertadores. Fala. E aí, RG, tudo certo? Tudo. Já era, né? Eu acho que devia parar por aí. O Peixe fez uma grande campanha. Tá bom, né? Fica tranquilo. Palmeiras é campeão. Não esquenta a cabeça. Entregou os pontos? Calma, não tem nada. Olha, de campeão. Que vice-líder omisso. O Santista. Pera aí, você não falou de Corinthians, agora tá falando demais. Se guarda pra falar do seu time. O Santista agora esperava, talvez, aí um discurso de um cara que tá na vice-liderança, já que bancou aqui um vice-campeonato. Fala, não, agora esse Palmeiras tropeçar, o Santos pode encolher essa vantagem. Eu banquei, meu time tá onde? O Santista esperava. Meu time tá onde? O Santista esperava do senhor hoje uma outra postura. Meu time tá onde? Uma postura omissa, conivente, submissa. Vai cuidar do seu time lá, que tá uma desgraça. Tá parecendo o cachorrinho adestrado. Vai cuidar do seu time. Só faltou levantar a mão do Domênico. Parabéns, Domênico. Você põe na casca, mano. O Palmeiras não é campeão? Não é campeão. Na minha opinião, é. Mas eu tô brigando pelo título. Cadê o senhor acreditar no seu time? Você não tá brigando pelo título? Se o senhor não acreditar no seu time, quem acreditará? Você não tá brigando por nada. O senhor mostrou agora ser uma pessoa omissa. Uma pessoa submissa. Sem demagogia. Seu time não tá brigando por nada. Sem demagogia. Hoje não dá, não. Se a porcada numa dessas tropeçar na próxima ronda e o Santos vencer, coisa que pode acontecer, a diferença cai pra três. O mano é um mendigo zoando o pessoal da Oscar Freire. Mas o time tá longe de ser alguém da Oscar Freire, viu, seu escroto? O mano tá igual fruta na escola, né? Onde o goiaba não repete, a uva passa, entendeu? Exatamente. Então vamos que vamos. Mas uma bela virada ontem, estava acompanhando o jogo pela manhã, não sei porquê, mas eu acordei pra ver o jogo. Se vibrando. Tava lá 1-0, tudo tranquilo pra ponte, de repente desandou lá, o peixe virou. Zica mesmo, chupa, seu trouxa. E é isso aí. Juiz. Dá um tapa nele aí, Domênico. Ele falou de boa, velho. Não, na boa, na paz. E é isso aí, RG. Tá lá. Falei pra Falei pra você na sexta do Citadini, agora não quero vender mais o Citadini também, não. Ele saiu até chorando de emoção, hein, RG? Garoto é bom. E foi legal. Mas acho que não dá, RG. É muito difícil. Mas analisando os confrontos. Soletri. Olha, você pode até entender que a próxima rodada... Marina, hein? Que beleza. Pode, hein? Até entender que a próxima rodada caia para três pontos, Marina, levando em consideração um jogo difícil que o Palmeiras tem contra o Galo. Não, difícil não, né? É complicadíssimo. Ó, e o Santos tem um jogo na Vila. Né? Fácil. E, não sei se é. Na teoria, essa diferença pode cair para 3 pontos. Mas depois eu não acredito que o Palmeiras vá dar mole. Aí também é, porra. Foi só o pressionar, né? Já mudou o discurso, né, muita, Henrique? É muita coisa, muita pretensão. Não acredito que o Palmeiras perca esse título, sincero e honestamente. Também acho que... Acho muito, mas é muito difícil. Teoria, vamos voltar naquele papinho que a gente está aqui já há 7, 8 rodadas falando. Na teoria, sim, é possível. Matematicamente, sim, é possível. Mas na prática, desculpa, não vejo com essa possibilidade. Boa. Agora, o que é preciso registrar é a palhaçada que foi feita pela CBF. Isso é que é preciso registrar. E ninguém absolutamente se importou com isso. Foi, né? Ridículo. O Santos protestou, né? De mudar o jogo, né? Sim, o horário e o dia do jogo. Passando, sendo a CBF uma entidade maior do futebol, atropelando a lei do consumidor. Né? E mudando, assim... Estatuto tem que respeitar o consumidor, não, né, meu? E a falta de respeito até com o adversário do Guarani, né? Com todos, porque esqueceram de combinar com o adversário do Guarani. E não ganhou o campeonato, hein? Pois é. Né? E mas que falta de respeito com o adversário do Guarani, por quê? Eles acharam que ia ter festa. Não, porque foi mudado em função da festa que o Guarani ia ser campeão e ia fazer. Não, não é isso, entendeu? Não é isso, RG. Não, é isso foi sim. Mudado, não é isso, a informação é equivocada. Foi mudado, RG, porque ia ser instalado um telão na frente do Brinco de Ouro ali, que é o estádio do Guarani. Pra comemorar. Não é pra comemorar, pra assistir o jogo, cacete. O primeiro jogo foi 1-1. Gente, vamos passar a informação correta, ninguém tá falando a respeito de festa telão, RG, que como muitas vezes aí o Santos já fez, o Palmeiras já fez, o Corinthians já fez, de instalar pra quem não pode ir até a cidade lá do adversário, assistir o jogo. Mano, pelo amor de Deus, você não pode passar pano. Porra, numa disputa. Você tá passando informação equivocada. Eu não tô passando equivocada. Não era festa nenhuma. Era a porra de um telão que ia ser instalado na frente do estádio do Guarani. Mano, você não pode passar por cima da Série A, mudar a porra do regulamento. Isso é uma outra coisa. Isso por causa da Série C. Não interessa. Mas porque, porra, na Série C ia ser disputado um título, o time lá na casa do Guarani. Uma coisa, outra coisa. Não tá bem hoje. Você tá louco. Não, pelo contrário. Tem que passar a informação correta. Não era nada de festa. Iam fazer festa. Se o Guarani ganha, ia ter festa na rua. Mas a situação era pra assistir o jogo. O telão seria instalado na frente do Brinco de Ouro. Isso não tem nada a ver. Mas acho que inverteram as coisas. Não tem nada a ver. O que deveria ter sido feito é o seguinte: vocês não vão pôr telão porque tem o jogo do Santos com a Ponte. É só isso. Mas aí se não faz isso, Sombra, possivelmente vão colocar o telão aí numa sede de uma torcida organizada, alguma coisa do tipo. Se dane. Eu era a favor de manter o jogo do Santos aí, que já que a prioridade é a Série A, manter o jogo do Santos pra aquele dia e horário, e aí você inverte a Série B, coloca o jogo lá do Guarani. Na Série C, mano. É Série C. Coloca aí o jogo do Boa com o Guarani pro domingo. Não, aí você faz o jogo do gente, domingo. Ninguém ficou sabendo disso. Domingo, ninguém ficou sabendo disso na quinta já ou na sexta. Desde a terça. Porra, já. Não! Sim, já tá sabendo muito não, antes. Já tá sabendo faz tempo. Então, mas desde terça, segunda e terça, que eles estão comentando se vai mudar, não vai mudar. Não, é um erro absurdo. É brincadeira. Grotesco. Diminuíram o Santos. Entendeu? Diminuíram, só trataram o Santos como Taquaritinga. Falta de respeito. Foi absurdo, hein? Foi ridículo. É falta, uma coisa é a gente brincar nas rivalidades, mas o que os caras fizeram é uma barbaridade. Foi realmente ridículo. O Santos fez um protesto. Isso eu concordo. Na camisa, né? Não existe. Inclusive escreveu, faltou respeito, né? Nas costas, né? E vai pra julgamento, viu? É. O árbitro relatou em súmula isso daí e possivelmente o Santos ele vai pra julgamento. Mas aquilo é subjetivo. Se for a julgamento e condenaram, é porque vestiram a carapuça. Mas é óbvio. Subjetivo. Não, mas eu acho um absurdo o Santos ir a julgamento. A gente vive o quê? Na Coreia do Norte, que você não pode se manifestar? Um absurdo. Você vive num regime de ditadura? Não, mas é que tem certas coisas que não podem manifestar. Não pode ter manifestações religiosas, não podem. Você não pode ter certos tipos de manifestação, você não pode ter no seu uniforme. Até concordo. Agora, faltou respeito? Ok. Gente, a quem? A entidade maior. É subjetivo, né? A entidade maior do futebol. A entidade maior do futebol. Ela faltou com respeito. Ela passou por cima de um código que, porra, que tem que ser respeitado. Só isso. Agora, é aquela coisa que também, né, assim. Na hora de ir lá e eleger os caras, o Santos vai lá isso é outro departamento. Todos, né? E isso eu concordo. Todos vão lá e assina embaixo. E assina embaixo. Fundo. E tá tudo certo. É o cara que elege o síndico e fica reclamando que é roubado todo mês. No fundo, é uma coisa evidente. A sede da CBF mudou-se para a rua Turiaçu. Já vem falar grosso. Você é louco? Ô, trouxa, você vai falar outra coisa. Não vai nada, deixei aberto. Você vai falar as suas porcarias em outro lugar, seu trouxa. Tá sentindo o cheirinho de bacalhau, né, chegando? Tá sentindo o cheiro da linguiça aí, ô, trouxa. Que é isso? É, da minha linguiça tá entrando aí, né, Mané? Mas eu... Ai, seu trouxa. Eu gostaria só de fazer esse registro e que fosse acelerado, porque temos... Quem põe esse Mané pra falar aqui, hein? Temos um atropelamento. Eu queria saber quem é o responsável pra pôr o Zé Mané aqui pra falar aqui. Temos naba hoje, vamos falar da naba. Aí. Calma, mas antes de falar da naba, né? Naba. A gente continua as manchetes do estádio no oferecimento de Nissan. Ah, meu Deus do céu. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também oferecimento de English Live, inglês ao vivo pra você mudar de vida. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala do porco. Meu Deus. Fala de nós, seu Bento. Fala de... Aja. Você tá louco. Estamos conversando na hora do jogo lá no grupo do palestra. Ai, que alegria. Olha, eu vou dizer, não é fácil não, viu? Eu quase infartei do coração. Olha, velho. Mas o campeonato é complicado pra ganhar, né, velho? Jogo ontem no... Na segurança, né? Que é o jogo da segurança. É, mas 1-0 perigoso, né? Perigoso. Mas tá lá, Domênico. Parmeira voltou de novo, abriu 6 pontos aí do segundo, que é o Peixe agora. 10 dias de descanso. Só na outra quinta-feira, o Galo lá. Que intervalo, hein? Eu não entendo. Eu posso falar só? Eu não consigo entender. Não, dá pra entender, ué. Não é na data FIFA? É. Tudo bem, mas... Por que não teve antes? Então, não, mas não é isso. É engraçado. Não dá pra entender, não. Não dá pra entender. Acho que o Beja vai falar a mesma coisa. Isso aí era pra ter acontecido antes. Exato. Tá errado. Exato. Ô, Sombra, era pra antes. Quando teve o jogo, teve jogo da seleção, que não teve o intervalo. É? Continuou. Por exemplo, ô Sombra. E agora, por exemplo, o Palmeiras o Brasil joga quinta. O Palmeiras ficou sem o Gabriel Jesus por tempo, Benjamin. O Brasil não joga. É, então, isso que é ridículo, não dá pra entender. Não tem jogo do Brasil no sábado e no domingo. Deveria ter no fim de semana. Exatamente, né? Quinta quando e domingo. Deveria ter seleção brasileira no fim de semana. Porque deveria ter parado antes e não pararam. É que eles estão justificando que vai prejudicar os times que estão disputando. Não, tudo mas bem, agora. Agora. E antes não prejudicou. Na final. É brincadeira, final, velho. Importante. Ou seja, o Brasil vai jogar quinta e quarta. É isso. Mas é isso aí, Domênico. Fala aí, do líder. É o seguinte, seu Bento. Campeão, tá, né? Cheirinho do quê, Domênico? Cheirinho do quê? Calma, do campeão. Tem jogo ainda. Não posso falar? Tem jogo ainda. Posso falar? Calma aí, Dodô, karma. Não, tá muito tumulto aqui hoje, parece. Pior que os caras nem perderam, hein? Acabou, não. Quero dizer o seguinte pra você, seu Bento. O campeonato é bem disputado. O Palmeiras tem uma vantagem muito considerável. Você tem 6 pontos em 12 a serem disputados. Porém... Hoje o segundo colocado mudou, né? Já não é mais o Flamengo e é o Santos. E hoje o Santos tem 20 vitórias, o Palmeiras tem 21. Em caso de 2 tropeços do Palmeiras em 4 jogos, o que eu acho difícil, porque o Palmeiras vem fazendo... Ele teve 6 derrotas ao longo de 34 jogos. Né? Se você fizer isso na porcentagem, né? Você percebe que realmente você tem que perder a metade dos jogos que vão ser disputados. 50% dos jogos. Sendo que a porcentagem de derrotas do Palmeiras é bem pequenininha, né? Sim. 6 de 34, de cabeça eu não vou saber fazer essa conta aí. 6 de 34. Mas enfim, o futebol ele também não é uma matemática exata, né? O futebol ele proporciona a gente momentos assim que você não entende algumas coisas. Por exemplo, a derrota do Santos pro América. O RG mesmo comenta que, pô, perdemos pro América e perdeu outros pontos bobos também, né? Figueirense. Então, assim, e o futebol, ele proporciona esse tipo de coisa. Então, não tem nada dessa de que já ganhou. O negócio de já ganhou aí é os torcedores mais exaltados, aqueles caras que querem tirar um sarrinho, aquela coisa. Mas não dá pra falar que já ganhou. O Palmeiras tem 2 jogos aí bem complicados. Eu acho que o Palmeiras tem 2 jogos complicados. Um é mais difícil, um outro é difícil. Um outro é um pouco menos difícil... E o outro é já com um time praticamente que vai lutar as suas últimas forças para não cair para a segunda divisão. E nós vimos o que aconteceu ontem, né? O Inter tá lutando então. Para não cair e ontem não foi um jogo fácil. Exatamente. Não foi jogo fácil. O Palmeiras perdeu algumas oportunidades de matar o jogo. O Inter teve essa oportunidade que você está vendo agora com o Anderson. e perdeu o gol inacreditável. Caiu na direita. Caiu na direita. Porque ali ele empataria o jogo e aí é outra história, é outro jogo. Em cima, é, e ninguém fez a falta. É incrível isso, né? Nossa, é deixa o cara aí, deixa o cara aí. Fazer antes, velho. Sabe, então tem algumas jogadas. E esse lance do Gabriel Jesus, que perdeu um gol inacreditável cara a cara, chutou certinho, tirando o goleiro. Buscou. Mas o goleiro de ponta direita foi meio goleiraço esse Danilo, quase, hein, meu? Que o goleiro quase... é bom, hein? Aliás, ele fez uma defesaça no último minuto do primeiro tempo, numa cabeçada do Vitor Hugo, que ela era Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo. É isso mesmo, Vitor Hugo. E aí o Palmeiras teve a chance de matar o jogo, né? A verdade é essa. Não. E o Inter, por sua vez, teve a chance de empatar com o Anderson, teve aquela falta do Alex, que ele bateu bem no cantinho, mas a bola passou tirando tinta da trave. Então foi um jogo complicado, e vai ser assim até o final do campeonato, porque times lutam para se sustentar na primeira divisão e outros times aí lutam por alguma coisa, porque o campeonato agora, na verdade, não são 6 vagas, gente, são 7, né? Porque praticamente o Atlético tá disputando uma final. Porra, e é evidente que o Atlético 12, pode ganhar. 12. A não ser que o Grêmio joga hoje. 12. E o Grêmio aí, ó, eu vejo aqui o Grêmio, ele tem aí 49. Se ele vence hoje, ele vai a 52 e entra em sexto lugar. Ou seja, se ele hoje ganhar do Sport em casa, ele entra em sexto lugar, RG, e praticamente abre a 7ª vaga. É. Praticamente abre 7ª e 8ª, né? Sim. Tem 2 lá time que já pode se classificar, não é verdade? Sim. Pode abrir até a 8ª vaga, cara. Libertadores não vai acabar mais. É assim, cara, tem vaga pra todo mundo, né? Tá parecendo aquela coisa. Porra, é vaga, então isso vagas. Mexe com o campeonato, né? Mexe com os outros times que parece que não tinham mais nada a ver com o campeonato, agora tem. É. Né? Então é um campeonato dele. Então o Palmeiras tem o Atlético Mineiro fora de casa, que pra mim sempre foi o jogo, eu dizia isso desde lá atrás, que era o jogo que poderia definir o campeonato. Palmeiras hoje tem uma vantagem, tem uma gordura, mas não é a gordura igual tinha com o Flamengo, né? A gordura quando tinha 6 pontos com o Flamengo é uma coisa. A gordura que tem 6 pontos contra o Santos é outra coisa. O Santos ele tem vitória a mais, o Flamengo não tinha. Não. E outro detalhe, o Flamengo também não tem saldo de gol que vai poder passar o do Palmeiras. O Santos tem. Mas não é por saldo de gol que vai definir. É mais por vitória mesmo. Vitória. O Santos tem uma vitória a menos. E se ele vencer 2 jogos e o Palmeiras perder, tropeçar 2 vezes, o Palmeiras fica com uma vitória a menos. Então, não são 6, não são só 2 rodadas. É uma rodada, né? É, exatamente. É uma rodada e a outra rodada define. Coisa que não tinha contra o Flamengo, exatamente. Né? Exatamente. Por isso que a vantagem era muito maior. Aí muita gente, mas já acabou, não tem como. Eu acho que o time tá bem unido, tá unido. Ontem você percebeu, os jogadores se reuniram no meio de campo. A comemoração do Cuca. Então, assim, é uma ansiedade que tá juntando por parte dos jogadores, que pode sim fazer a diferença do campeonato. O Palmeiras pode ser campeão. Pode ser campeão. Depende só dele. Eu acho que um resultado favorável contra o Atlético Mineiro, que vai ser difícil jogar lá, putz, acho que acaba o campeonato. Aí pode acabar o campeonato. Dependendo do que acontecer, eu acho que o Santos vence o jogo dele, pega o Vitória em casa, dificilmente vai perder esses pontos. O Flamengo pega o América em casa. Olha só que rodada boa para os adversários, tá vendo? Então você fala, já acabou. Não acabou porra nenhuma. Essa vantagem de 6, ela pode cair para 3 pro Santos e pode cair 4 pro Flamengo. Ué, e como acabou? E faltando 3 rodadas. O cara chegar, não acabou. Gente, não. O campeonato não terminou. Tá bom, o campeonato, ele precisa ser disputado até o final. Os jogadores do Palmeiras sabem disso, têm essa consciência. Eles estão complexados. Tanto que eles estavam... Não, não existe complexo, não, Motinha. Aqui com a gente não tem ganhou, já ganhou. O Palmeiras é sempre tudo difícil. Já ganhou. Não ganha. Não existe sem igual. Já ganhou pro corintiano que fala que já ganhou, pro São Paulino, pro Santista. Não já ganhou porra nenhuma. Você vê as chances matemáticas, como não? Tá todo mijado, Domênico. Acabou o bagulho. Não, não tem. Não é. Palmeiras já acabou, cê já. Você é louco. Como então, acabou? Vamos lá. Então vamos lá, vou repetir. Não tem nada. Não, não precisa repetir, mas acabou. Não, sabe. Não, eu vou repetir. Eu vou dizer o seguinte: não tem já. Não tá mijado, não tem nada dessa porra aqui, não. Eu acho que tá, você tá assado. Eu estou analisando. Então tá bom, o que vocês querem, mijar tá você que tomou de 4 aí. Fica na miúda aí, campeão, segue o jogo, sem mandório. Menos termos chulos, né? Ah, mas ele menos, falou que menos. Tá mijado. Falou mijado com raiva. É, cuidado, calma que nós vamos falar da naba já, tá mano. Tá todo assado aí. Eu já só tô comentando do time que tem totais condições de ser campeão. Com outro que tomou naba já. Meu atual campeão. A naba chupa. Vem aí já, Dodô, já. Calma. Posso, segura a naba aí. Posso botar o armento pra você eu falar? Acho que pode. Eu tô, vovó, não é pessimismo, nada disso. Não, eu estou analisando o futebol. Estou analisando a tabela. Tanto que no jogo ontem, quando acabou, Uns meninos começaram a gritar, é campeão, os outros falaram, fica quietinho. Vamos esperar. Isso daí dá uma zicada. Quase deu confusão. Isso daí, sabe o que acontece, ô vovó? Esse negócio é igual o cara gritar gol antes da bola entrar. Isso, isso é bobagem. É bobagem porra nenhuma. Bobagem, isso bobagem, aí. Ó. Tem bobagem nada. Bobagem isso aí. Então vai com aquele feio que não sei. Tá pegando a modelo eu não top. Sei se campeão você, eu não também. Sei. Esse negócio de campeão voltou também dá uma zica desgraçada, esse troço aí. Nossa senhora. E só dá uma coisa. Dá. Uma coisa. Motinha lá. Que dá zica é ter time ruim. Ô, Dodô. Tudo bem. É verdade, Dodô. Tudo bem. Não, gritar gol antes dá zica. Dá zica. É bobagem. Eu sou a favor de perder, tá bom. É bobagem. O cara que fica gritando, tá 1-0 pro teu time. Tem quatro vezes, deu certo. Cara que fica gritando aí, ó. Olé, cara que fica gritando olé com 15 minutos do segundo tempo. Dá zica. Eu concordo. Tá certo? Cara que grita gol antes. É, cara que fica na hora do escanteio. Gol, gol, gol, gol. Isso é ruim, isso não gosta. Merece pescotar, papai. Eu acredito também da zica. Eu não gosto também. Eu não gosto também. Acredito também da uma zica do caramba. Dodô, tem que falar duas coisas, hein? O Thiago Prantos e jogou o... Jogou muito, hein? E o Mano, o Thiago, zagueiro... Thiago quem? O Thiago Mina, Prantos. Mina. É santo. Olha, esse Thiago... Thiago Santos. Ele é o novo Júnior Baiano melhorado, viu? Não, melhor que... Júnior Baiano era zagueiro. Então, Mina. Não, Mina. Mina é bom. Olha, esse menino é bonito, viu? É bom, bom. Você achou Mina bonito? Não, é bonitão. Bom, bom jogador, bom jogador. Ele mexe com a sua cloaca. Ele tem... Ah, eu não tenho... É um jogador que dá uma confiança muito grande na zaga, né? Incrível isso, né, cara? Não, é incrível, viu? Olha, o Palmeiras não poderia perder esse jogador para Libertadores. Ah, mas... E o Xexê, hein? Xexê é sensacional. O Xexê parece que de 30 e... Olha... De 35 partidas, ele não jogou só uma. Tudo que o Dudu e o Jesus não conseguiram jogar, ontem o Xexê jogou. Jogador produtivo, né? Produtivo. E é um bom jogador, viu, Sombra? Bom jogador. Bom, enfim. Só pra lembrar do jogador que furou bem, né? Porque... Só pra lembrar, né? Agora sim, fala da naba aí. Essa naba que tomaram. Mas olha, sobre o jogo de ontem... Não, tudo bem, a gente vai falar da naba, lógico. É, a grande atração do campeonato acaba sendo a naba. É. É, mas é... O campeonato tá sem graça, cara. Tá manchado. Lógico que tá. Opa. Eu não acho. Onde eu acho que tá caramba. Legal. Tá legal, Motinha? Pra caramba. Tá legal, hein? Então, tá legal, dançar, gente? Tá legal pra dançar. Caramba, se tá legal. Eu quero a musiquinha, Eu quero dançar. Eu quero ouvir o replay hoje. É. Mas, tá xoxo, velho. Tá xoxo. O Colorado... Vem cá, esse Colorado aí... Com dois Michel Bastos em campo, não dá. Não Alex. Dá. Alex e o Anderson. É, e o Alex? São falei, dois Michel Bastos. Eu falei que o Valtinho faz falta. Eu não sei se você estava assistindo, Sombra, o jogo. Vitinho. Assistiu o jogo, não. Que ele deu na mão aquela hora que menos ele a parte deu... que eu dormi, que não, foi no final. Hora que ele deu um tapa na mão do cara que foi oferecer água pra ele, velho. Pô, ridículo, cara. Ridículo. Mas ele pediu desculpa nas redes sociais. Para, ali é falta de respeito. O cara tá dando água pro cara, desculpa no mar. Não tem nada a ver, mano. Não tem nada. E o cara era grande, hein? Não pode. Se o cara dá um tapa nele, véio. Voa longe. Você dá o contrário. Ele não vai fazer isso, né? Olha, o Inter tem uns caras marrentos. Não, mano, mas dá pra ver que... Os caras cheios de marra. Eu também meti o pau no Alex. Não, e o Tec? Esse Under é assim. O Celso Roth é brincadeira, né? Celso Roth não dá, né? O Alex, ele foi infeliz naquela atitude ali com o massagista? Concordo. Eu acho que o jogador aí, por mais que ele esteja nervoso porque tá saindo, por mais que ele não concorde com o treinador, já parte do princípio que ele é subordinado, tá certo? Ele tem um chefe. Numa escala hierárquica, o treinador tá acima dele. O Alex, ele tem a relevância dele na história do Inter? Tem. Mas ele tem que respeitar, antes de mais nada, o treinador, que é o chefe dele. Segundo, o companheiro que tá entrando. Lógico. Ele sair balançando a cabeça, reprovando absurdo. A atitude do técnico, ele tá faltando com respeito não só ao Celso Roth, mas ao Valdívia, que tá entrando no lugar dele. E até com relação ao Inter também, porque ele se coloca numa condição de intocável. Ele não é maior que o Inter, ele pode ser substituído com qualquer outro jogador de qualquer clube. Aí o massagista foi dar lá um copo d'água, uma garrafa pra ele. Ele foi lá e deu um baita tapão na mão do cara lá, jogando a garrafa d'água longe. Foi uma atitude aí lamentável, Motinha. Ridículo, concordo, né? Eu concordo. O cara muitas vezes tá nervoso, mas não justifica. Mas ele pelo menos aí teve a hombridade de chegar hoje aí e postar um vídeo nas redes sociais, inclusive se desculpando com a família do cara. Aí eu achei legal também, porque todo mundo tá sujeito ao erro. O ser humano será que tá passando sincero, erro. Mano? Eu acho que é, Motinha. Porque o Alex, será inclusive foi ontem. Pressão? Foi ontem que ele fez isso, viu? Foi pela pressão. Foi sincero, foi sincero. Eu achei que foi sincero, sim, porque até após a partida, quando eu comentado a respeito disso, ele falou: se precisasse dar um tapa na mão do Papa, eu daria um tapa na mão do Papa também, porque eu tava nervoso. Ali ele foi mal de novo, porque ele já poderia ter reconhecido o erro ali. Mas acho que passado o calor do jogo ali, o calor do momento. Ele acabou refletindo melhor e postou um vídeo ali, se desculpando, eu acho que... Mas essa atitude não, não é calor do jogo, né, mano? É a repercussão que o cara vai ver depois que causou, esse é o problema. Porque, pô, também já tá na hora de... Já encheu o saco esse negócio de jogador fazer o que quer, falar o que quer, e aí depois, desculpa, viu? Aí vai na rede social, desculpa. Ah, pô. Aí é fácil, né? É lógico. Acontece, né? Pensa na hora, porra. Ah, mas não dá pra pensar na hora. Muito bem. Ai. Mas agora vamos falar da Nissan, não é não? Olha só, amigo. Você já pensou em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção. É a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro! E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas, com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan Innovation That Excites. Esse é o Estádio 97. Oferecimento também de HDI Seguros. Você tá lá no teu carro, tá estacionado, esperando sua mulher voltar das compras, né? Ela demora um pouquinho, né? O RG diz que sempre demora. Aí, de repente... batem no seu automóvel, velho. Oxi, como assim? Que desgraceira. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é Ivete Sangalo. Oxi, Ivetinha, bata de novo. Você deu sorte, hein, meu rei? Sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, Rio, Porto Alegre e até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Ah, fala da Naba, fala da Naba! O placar do Estádio 97 informa... no Morumbi, também conhecido como... sei lá o quê, velho. Enfim, não sei. tô mais desnorteado que o Cássio aqui. Perder assim o clássico, pô, chateia muito. Pariu, velho. Pô. É foda, porque, pô, a indignação é foda. Perder um clássico, já a gente perdeu, vamos ter que recuperar, mas. Vambora. Conte comigo aqui, ó. São Paulo. Se tem mais tempo, ia ser uns 8, hein? Falar em 8, daqui a pouco o Corinthians vai exigir o G8 do brasileiro. Quem sabe assim vocês chegam na Libertadores, hein? Ainda bem que a cavadinha foi lá no Morumbi. Se fosse Itaquerão, ia cair tudo. Coevardia, coevardia, coevardia. Coevardia, seu Bento. Caramba, velho. Seu Bento. Vamos falar do tricolor aí, mano. 4-0 não é 6-1, hein? Então nós temos 6-1 e vocês antes. Nós jogamos de vocês 6-1, vocês ganharam depois. Agora. Mas peraí, eu vi 6-1, vocês não viram. Ué, mas tapa. Chupa, chupa, mano, vai. Chupa. Olha lá. O Surdi tentando se matar ali, ó. Chupa. É corintiano. Tem que falar, Sombra. Vocês aí, hoje nem tem manchete hoje, pode deitar o cabelo. O Fluminense tinha o Levir, eles têm o Levar. O cara saiu, o cara saiu desorientado, não sabia o que ele tava falando. Olha, eu não me lembro de uma entrevista tão agongada de um jogador saindo de campo assim. Gongada, ele falou a real. Não, tava gongado. Ele falou, é hora da Ele tava gongado. Se sentindo humilhado. O cara se sentiu humilhado, cara. Sabe quando abre contagem lá, o cara tá assim? Ele tava assim. Vou falar um negócio pra vocês. Caramba. hein? Lógico, São Paulo aí, um time mediano dentro do torneio, é verdade. Horrível. A pontuação mostra isso, etc e tal. Mas teve gente aqui, como o senhor Mano, que tava dizendo assim, não, porque sábado, porque sábado, o São Paulo não almeja mais nada, né? De porque fato. Porque o Corinthians é que almeja Libertadores. É, não serve, esse não vale, esse jogo não vale nada pra vocês. Não, mas tá. De fato pro São Paulo não valia. Lógico que vale. Valeu, valeu. Mas, ô Sombra. Passamos vaselina vale, em tudo. Não, mas, ô Sombra, essa minha colocação aí não foi pra depreciar, porque o São Paulo matematicamente na tabela e não luta por mais nada do Campeonato Brasileiro, mesmo com a vitória. É, e o Corinthians ainda tinha aí a ambição, e ainda tem, matematicamente ainda tem a ambição de poder pegar essa sexta vaga. A gente mas essa minha colocação, Sombra, com relação aí ao São Paulo não almeja nada, não é pra sacanear. É que o São Paulo, o único objetivo no Campeonato Brasileiro era bater mesmo os 45 pontos aqui pra sacramentar de vez aí a permanência na Série A. O objetivo foi zoar o Corinthians. Não, então, acabou sendo também. Acabou sendo. Mas o São Paulo mesmo hoje, Sombra, com a vitória, foi pra 45 pontos. Tá distante da sexta vaga que é do Atlético Paranaense hoje, que tem 51. E aí, o negócio é o seguinte, São Paulo veio uma grande partida. Paulo veio uma partida maravilhosa. Eu vou te falar uma coisa. O que jogou o Thiago Mendes, o que jogou o Cueva? Principalmente, por causa do bicho, será? Principalmente... Ah, engraçado, mas... né? Porque os caras deram o bicho, né? É, mas isso... Ah, no Corinthians não tinha? Não. Bom, é verdade. Não tem. Não tem nem como pagar encanamento. Encanamento não, isso daí é responsabilidade do Odebrecht, Paquito. Então. Lógico que é. Mas se puder pedir pro Odebrecht pagar o bicho... É melhor. Ué, mas não, isso viu? Aí não é proibido. Melhor não. Motinha, você tava lá no campo. Olha, os caras não passavam do meio de campo, Mota. Foi impressionante, velho. O que aconteceu, velho? Mano? Eu juro por Deus, os próprios São Paulinos, tava todo mundo boquiaberto, assim. Que, meu, era toque de bola, rolinho, Corinthians tava entregue, é? Meu, caneta. Foi, olha, os corintianos que estavam no camarote único, que tinha bastante corintiano no camarote único. É um camarote. Pênalti que não foi também, né? Vocês vão falar isso? Aí os caras... Os porra falavam, gente, eu não acredito, tira o Corinthians daí, mano. De novo. Primeiro gol do São Paulo. Os caras falando, tira o Corinthians daí. Eu conheci o Corinthians lá, sim, o Davi, imagina. Falou, meu, tem que tirar o time de campo, velho, vergonhoso. Esse time não existe. De novo, tira daí, pô? Pô, não, hein? Vergonha. E ó, e o São Paulo jogou muito, todos os jogadores, impressionante. A vibração da torcida. Agora, que palhaçada aquele juiz por causa do, né, ficar parando o jogo. Quer dizer que toda hora agora que meu time tiver no ataque, eu acendo um. Oh, mas é acende o quê? Acende o quê? Eu não consegui ver o jogo nunca. Acendo um. Não, se for por isso, vai ter que parar toda hora, meu irmão. Porque, por exemplo, quando meu time for atacado, eu acendo lá, pronto, para tudo. É norma, né? Com a bola rolando, eles geralmente não param. Eles esperam aí paralisar. Eles esperam paralisar a partida e aí eles param o tempo que achar necessário. Até apagar o sinalizador. Mas aconteceu, mano. Até aconteceu. Ah, mas isso é patético. É patético porque é o seguinte. Também acho. Patético um, parar jogo porque é o sinalizador. Patético dois, é o torcedor acender sabendo que ele é proibido. Entrar com o sinalizador, né? Já sabe, olha, porra. Olha, uns cabeça mole. Ah, mas proibido. Eu não acho, cara. Eu não acho errado por parte do torcedor, por mais que seja hoje proibido. Mas é uma forma de contestar, talvez, uma determinação absurda. Porque, volto a falar aqui, existem sinalizadores e sinalizadores. Esse sinalizador que geralmente usa um estádio, isso aí faz não causa mal, ninguém, nenhum. Isso aí é de festinha de aniversário. Aí que tá, o mal é aquele sinalizador marítimo, navio, que aquele imbecil, né? Lá jogou na cabeça do menino boliviano naquele jogo do Corinthians. Mas olha, o São Paulo jogou muito bem, foi impressionante. Até a postura dos jogadores, você via em campo, a força, a vontade. Realmente, o São Paulo tava... Era espantoso a vontade da molecada, velho. Ali, claro, né? Deve ter tido incentivo, lógico. Era importante pro São Paulo? Era muito importante. Esse aí foi o título do ano do São Paulo. Ganhar do adversário em São Paulo e devolver... Não é porque ganhar, porque o São Paulo ganhou do Palmeiras também, que vai ser o campeão brasileiro. Mas é que é assim, porque como teve goleada recente do Corinthians, agora você também dá uma goleada. Eu não encaro como título, mas é assim, é como que se fosse... Pra nós, que passamos esse ano horrível. Porque teve um ano horrível aí você vai foi lá... Foi um ano horrível pro São Paulinho, é isso aí. Tinha esperança na Libertadores. Agora fica... Ô, Oswaldo, quer dizer... Ai, porque não foi pênalti, teu time é ridículo, Oswaldo. De fato não foi. Oswaldo, seu time é ridículo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Oswaldo, você é o Levir do Fluxo, você é o Levar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que de fato não foi pênalti, não foi. Foi pênalti. Basta você olhar a trajetória da bola. Eu não vou usar isso daí como desculpa. Espera aí, gente, espera aí, a minha opinião. Eu não vou usar isso como desculpa pra talvez aí apagar a péssima partida que o Corinthians foi. Muito pelo contrário. O Corinthians perdeu na bola, não jogou nada, não fez fez jus à camisa que tem, é a história que tem. Mas que não foi pênalti, não foi, gente. Que não foi pênalti, não foi. Gente, e o Wilson atrás do Chaves? Está procurando até agora. Olha a trajetória da bola. O Wilson é ridículo. O Wilson procurando o Chaves, está até agora procurando. Mas com relação aí à partida do Corinthians, então vamos lá. O Wilson parecia o Usain Bolt, cara. Mudou o time. Mudou o time, vamos lá. Vamos falar do Corinthians. Não é chororô, não, cara. O Corinthians tem que aceitar a derrota. Não tem por que ficar buscando justificativas para uma partida tosca que o Corinthians fez. É, não adianta jogadores sair culpando o árbitro. Por mais que eu tenha entendido também que aquele lance do Fagner aí, o cara pegou primeiro a bola e a bola nitidamente sai da área. Basta você ver, ó, a trajetória da bola, Domenico. A bola sai da área. Se fosse o Thiago Mendes que tivesse dado um tapa para frente, a bola ia para frente. O Fagner, ele acaba tocando a bola. Ó a trajetória da bola pra onde vai. Mas enfim, não é por causa disso que o Corinthians perdeu a partida. Perdeu a partida porque não jogou porra nenhuma. Não jogou porra nenhuma. Não, fala que o Tricolor jogou muito. Jogou, Sombra. Não, fala assim, fomos submissos ao time. Não, muito pelo contrário. Sombra, uma coisa aí não interfere na outra. Que o Corinthians não jogou nada, isso é fato. Que o São Paulo jogou bem, é fato também. Mas o Corinthians, ele não fez, talvez, aí com que o São Paulo comemorasse assim, a vitória, falando, puta, joguei demais. Porque o Corinthians, ele não fez jus. O Corinthians parecia aquele bêbado, entregue, jogado no chão, sendo agredido. Tomando dedada. Não, dedada não. Inclusive, o Sombra que falou, São Paulino no Novembro Azul toma dedada, não sei o quê. Não, pô, não falei você não. Falou não isso, é o corintiano que levou lá no vestiário. Você falou no do programa. Não inventa coisa, não. Você falou aqui. Chupa, fala da raba, chupa gostoso o vestiário do Corinthians, os caras estão tomando dedada até hoje. Negativo. Então, a parada é a seguinte, com relação ao time do Corinthians aí. Um time horrível. Um time que não faz jus às tradições que o Corinthians tem. Na boa, cara, esse time do Corinthians... É, com todo o respeito, é o Roberto, é um cara que eu gosto demais. Mas, cara, não dá. Eu acho que o torcedor tem o direito, sim, de criticar. O torcedor tem o direito, sim, de ficar insatisfeito. E o torcedor tem o direito, sim, de não se conformar com um time patético, cara. Porque, por mais que exista, sim, o comprometimento em pagar dívidas, etc e tal, eu concordo, tem que pagar. Eu não sou a favor de calote, volto a falar aqui. Mas precisa ter um time competitivo. Precisa ter um time competitivo, porque o torcedor aí quer contrapartida. O torcedor do Corinthians hoje é o líder. Se você pegar aí o sócio-torcedor do Brasil inteiro, o Corinthians lidera. Lidera o ranking dos sócios-torcedores do Brasil. A torcida do Corinthians é uma torcida que é uma das mais consumistas aqui do Brasil, em termos de produtos oficiais e tudo mais. O Corinthians hoje ele arrecada muito bem com pay-per-view, graças à torcida do Corinthians também. O Corinthians, se você pegar os últimos 10 anos... Em pelo menos 8, 7, o Corinthians, ele, se não é o líder de público do Campeonato Brasileiro, tá entre os 3 primeiros. Então, querendo ou não, a torcida do Corinthians, ela merece, sim, um time mais qualificado. Tem que pagar dívidas? Tem. Mas precisa ter um time qualificado. É absurdo ver o Corinthians, tá certo? Com a história que tem, com um time ridículo desse, cara. Um time, porque existem derrotas e derrotas. Eu não sou torcedor modinha que só, tem que valorizar só quando ganha. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Só que existem derrotas e derrotas. Existem formas de você perder uma partida. E a partida de sábado que o Corinthians perdeu foi a pior possível. Porque eu respeito aqui o jogador não ter entrosamento, eu respeito o jogador ser ruim, eu respeito muitas vezes o elenco ser limitado. Eu só não respeito o fato dos jogadores jogarem sem vontade. Sem vontade, sem tesão. Tá sem tesão por algum motivo, bacana? Pede isso, pra não jogar. Mesmo. Então, mas o seu Fagner que tá falando também é muito bonitinho na parte teórica. Na parte prática não tá jogando nada também. E é desse tipo de jogador que a gente tem que cobrar, do Fagner. Você falou isso aqui, que o time era ruim. Tudo. Não, mas eu não acho o time ruim, Domenico. Tanto é que na mão do Tite jogava bola. Esse time, Domenico, o mesmo time na mão do Tite jogava bola, cara. Cabe ao treinador do Corinthians dar um padrão. Vou falar, mas o Oswaldo tá longe de ser o Tite? Concordo. Mas se tá lá, se aceitou o cargo, ele sabia o que ele tinha pra trabalhar. Aceitou, agora não tem como chegar e falar, mas eu não sabia que era isso. Sabia sim. Aceitou o cargo, porque tinha ali na mão aí um elenco limitado e aceitou o desafio. Eu não vou começar a cobrar o Oswaldo Oliveira, apesar de achar um treinador médio, hoje, tá certo? Nesse exato momento, porque ele já pegou um trabalho em andamento. O trabalho do Oswaldo, pra mim, precisa ser analisado o ano que vem. Esse ano, o Oswaldo Oliveira, ele tem que ser cobrado, talvez, aí, pelo fato do Corinthians conseguir, talvez, visualizar aqui, porque tá muito próximo, a rodada acabou nem sendo tão ruim pro Corinthians, porque o Atlético Paranaense acabou perdendo também e o Fluminense idem. Então, a rodada meio que ficou estacionada. Pro Corinthians não foi tão ruim, poderia ter sido muito pior, não foi. A menos que o Grêmio vença hoje, que o Grêmio pode também aí já entrar nesse bolo aí. Mas o Grêmio tá na final e pode... Sim, o Grêmio, se numa dessa, ele sobe aqui pra... pra vaga de classificação aqui da sexta posição, por exemplo. Mas, mano, o Grêmio ele vencendo a Copa do Brasil. É, tanto um Atlético então, ou o Grêmio. Mas é que abre tá. A vaga. É, acaba abrindo essa vaga, mas o Corinthians ele tem como adversário direto ainda o Atlético Paranaense que tá acima dele. Para, é, mas o Grêmio mano, toda a rodada então, foi horrível. É, não foi, não foi, saíram humilhado. Não foi. Acabou. Eu tô falando matematicamente, você ouviu o que eu falei? Matematicamente, para o Corinthians, permanece igual, porque todos os adversários diretos perderam também. Só que, volto a falar aqui, Domênico Gato. É, Wilson. O Williams, é melhor não ir pra Libertadores. Marquinhos Gabriel, tenho nojo, cara. Eu vejo o Marquinhos Gabriel com a camisa do Corinthians, me dá ânsia de vômito, cara. Me dá ânsia de vômito. Nojo. É, nojo. Sabe? É. É, o time do Corinthians entregue, apático. Se perde jogando bola, sabe? Atacando o adversário, mostrando que tá com interesse em vencer a partida, beleza. Agora, perder da forma como perdeu, omisso, sabe? Entregue, submisso dentro de campo, é ridículo, cara. É ridículo. E falo mais, cara. E falo mais. Numa dessa, pensando agora aí, porque no calor da emoção a gente ainda começa, pô, não, mas ainda dá, vaga de Libertadores, etc e tal. É melhor, Domênico Gato, nem classificar pra Libertadores. É melhor nem correr o risco de pegar um outro Tolima pela frente aí o ano que vai, vem. Vai, vai. E ser eliminado no meio do caminho numa fase de pré-Libertadores. Vai, ia ser lindo, vai. Porque não adianta nada, cara, você entrar na Libertadores pra ser coadjuvante, pra ser saco de pancada. Libertadores é muito legal quando você tem a expectativa de entrar e falar, vou brigar por alguma coisa, vou passar pelo menos da fase de grupos. Agora, pra entrar, pra ser o saco de pancada e o bobo da corte, é melhor até ficar fora, cara. E não é difícil, e não é difícil. Porque se continuar com esse pensamento de políticas pés no chão, não faremos grandes investimentos. Gente, você quer jogador de qualidade, tem que investir, mano. Ninguém faz milagre. O que é bom custa caro, velho. O que é bom custa caro. Eu prefiro, ao invés de trazer 8 jogadores médios, traz 2, 3 com qualidade, velho. 2, 3 que venham pra resolver. Agora enche Luigi, Jô, estão falando de Richelli, estão falando de Gabriel. Velho, o negócio é o seguinte, ou faz um investimento decente que traga jogadores de fato pra resolver o problema, ou é melhor não fazer nada. Pra encher o elenco com mais jogadores médios e comuns do jeito que já tem hoje, é melhor continuar com os que já tem. E digo mais, volto a falar aqui, torcida do Corinthians, não se iluda, tá certo? Não vão ficar, mas a Libertadores ano que vem vai mudar a coisa. Se não tiver investimento, se o time entrar na Libertadores do jeito que tá, com Oswaldo, com o Jô e companhia limitada, é melhor ficar fora, velho. É melhor ficar fora pra não passar nervoso. Olha o estrago que vocês fizeram. Eu queria dizer uma coisa. Olha o estrago que vocês fizeram. Eu queria dizer uma coisa em cima do que o Mano falou. Né? Eu respeito o comentário do Mano, Titi. Agora eu quero dizer pra ti. Que merda que estão fazendo! Eu tenho a impressão. Só pra concluir, continua teu raciocínio, que tu raciocina, meu irmão. Falou demais, para. Ô, Sombra, eu tenho a impressão que eu saí de Dubai e hoje virou um cubatão. Aquela avó judaica da Naba. Não. A avó judaica da Naba. Respeito o que o mano disse. A avó judaica da Naba. Benjamin, vou fazer uma pergunta pra você agora. Faltam 4 jogos e se o Corinthians não pegar essa tão almejada e salvadora vaga para Libertadores da América, Oswaldinho em placa 2017? E os 4 jogos, ó, Figueirense lá, depois pega o... Figueirense já caiu, hein? Tem o Inter aqui. Pega o Inter aqui, depois Atlético Paranaense. Tem o Cruzeiro Paranaense, e tem o Cruzeiro. Não, o último é o Cruzeiro. Cruzeiro. É o Cruzeiro. É sacanagem. Não, os caras jogam a culpa no Oswaldo é sacanagem. Isso é ridículo. Não, acho que não é só nele, né? Não, mas tem porque, a parte dele, né? Porque os caras ganham a cara do cara. Pô, pera, não, mas ninguém falou que tinha a cara do cara. Gente, o cara do cara. O Corinthians foi eliminado pelo... O Corinthians foi eliminado no Campeonato Paulista, não foi? Foi. Na Arena Corinthians. Foi. O técnico não era o Oswaldo. Sim. Era quem? Tite. O Corinthians foi eliminado na Libertadores, em casa, pelo Nacional. Não foi o Nacional? Foi Nacional. Sim. O que? O treinador era o Oswaldo? Não. Tu tá de perseguição. Quem trouxe? Marquinhos Gabriel. Quem trouxe? Giovanni Augusto. É triste. Quem trouxe todos esses caras? Foi o Tite que pediu. Eu não abraço mais teu filho. Aí os mas caras, o Tite... Não, eu não tô mas criticando. O Tite deixou o time em segundo. Mas largou também mas em segundo. Mas tem que agradecer então, nesse então, o Argel, né? O Argel deixou o Inter em que posição? Nossa, eu tava mal, né? Gente, o Tite foi embora do Corinthians na 8ª rodada. E agora o Argel vai derrubar o Inter pelo Vitória. Ah, sim, senhor. Oitava, sim. Foram 8 rodadas. Vida, né? Só? Só. É. Foram 8 rodadas. Foi mais, hein, Diego? Não, senhor. Foram 8 não, rodadas. Não, mas não foi mais. Não, senhor. 8 rodadas o Tite foi 8? Embora. Sim, senhor. Veio o Cristóvão. Tu vai rasgar a foto que eu tenho não, com o Dini. Não, não tô falando isso. Agora... O torcedor do Corinthians, as coisas andam meio estranhas. É há uns canhões dirigidos ali pro Roberto de Andrade, que eu não entendo por quê. Há uma crise orquestrada aí. É verdade. O Corinthians, a gente perdeu 14 jogadores. A culpa não foi do presidente do Corinthians. Não foi. Os caras queriam ir embora, ninguém queria ficar. O Tite foi embora com a comissão técnica inteira. Não foi o presidente do Corinthians, que culpa ele tem. Os caras falam, pô, os caras erraram no planejamento. Peraí, o planejamento começou no ano. O Tite era o treinador, Tite deu uma lista de jogadores, os jogadores que o Tite pediu vieram. Mas será que foram esses que ele pediu, Foram Benjamin? Esses que ele pediu. Você ouviu isso do Tite? Foram esses que ele pediu. Quando você pede jogador, tá lá a primeira opção, a segunda. Tá lá o André, foi o Tite. Não é uma crítica, o Tite acreditava nesse time. Aí veio a seleção brasileira. E talvez com ele jogar. Aí pode ser. O André se não tivesse tempo pra trabalhar. Pode ser. Não posso falar que não. O André. O Wagner Love não foi assim? Então, pode ser. O André não jogou. O Giovanni Augusto não jogou. Mas pode ser. Mas ele não teve tempo e foi embora antes. Pode ser. Então, ele foi embora antes. A culpa é de quem? Obrigado, Tite. Eu vou falar que a culpa é do presidente do Corinthians. Mas são duas situações, pera né? Peraí, peraí. Quando pera você aí. Fala tem alguma coisa orquestrada, como assim? Peraí, eu vou chegar. Então deixa eu te falar. Aí o cara vai embora, gente. O Tite foi embora. Com o Edu Gaspar, com o preparador físico, com não sei mais quem. O cara faz o quê na oitava rodada do Brasileirão? Olha o planejamento. Que planejamento que você faz? Se o maior treinador da história do clube com 8 rodadas no campeonato vai embora com toda a comissão técnica. Com o time que ele montou. Ah, o Roberto tá de sacanagem. Aonde? Tem uma trolha estourando aí da Arena Corinthians aí? A trolha não é do presidente do Corinthians. Mas tá sobrando tudo pra ele. O Andrés largou lá todo mundo, foi embora. Mandou todo mundo sair lá, deixou o Roberto de Andrade sozinho. Mas ele sabia onde tava entrando. A trolha não é dele, mas ele tava no pacote, né? O Roberto sabia onde tava entrando. A partir do momento que esse candidato é presidente, você sabe a trolha que é. E ele tava no pacote quando veio a trolha. Mas você tá num grupo. Você tinha um grupo. O cara tá lá, pô. Lógico que ele sabe, mas o cara tem um grupo. O Tite, o Andrés, o Edu. Você tem lá um grupo pronto. Agora ele ficou sozinho. Não, mas ele tá sozinho faz tempo. Ah, o Roberto é não sei o quê, o Roberto é isso, é não sei o quê. Aí vai o Tite embora. Os caras escolhem o treinador, que era o Cristóvão, que não é o treinador que ele queria. E que também não tem culpa, então. Né? Mas não tenha dúvida. Absolutamente nenhuma culpa. Mas não tenha dúvida. Lógico, eu nunca falei que o Cristóvão... Eu nunca falei que o Cristóvão tinha culpa. O que eu falei é o seguinte, eu não teria trazido. Agora, falar, ah, o time tá uma porcaria por causa do Cristóvão, não. Mas muita gente achou isso, né? Culpou, então, né? As pessoas estão... Tá tudo muito simples. Ah, eu tinha uma porcaria, tira o Roberto, impeachment do presidente do Corinthians, e amanhã... Aí o mano fica com esse papo aí que eu não aguento mais. Protagonista. Que protagonista, gente? Tipo o Cueva. Eu falo aqui o seguinte. Gente, fala 3 jogadores pra trazer, ninguém traz. Tá difícil. Agora, o Oswaldo pega o time, que é um time que foi montado pelo Faz Tite. Em casa, pô. Então, faz em casa, deveria só que ele não, né? Joga. A categoria de base do Corinthians está de não fora tem. De todas as finais da base. Ué, todas. E o que muda? Quando tá nas finais e é campeão, e não, é do não Corinthians. Sobe ninguém? E não é do Corinthians a maioria dos jogadores. E não sobe ninguém? E a maioria não é dos jogadores. Aí vocês tiram sal lá no negócio do Marlone. Eu nunca falei que o Marlone aqui é o Zico, mas o ele é bom jogador. É um absurdo. O Sombra que faz isso, mano. É um absurdo. Joga o Williams. Você viu o Bufarini jogando. Joga o Williams. Falou... Ó, o William joga, Rildo joga, Giovanni Augusto joga, Marquinhos Gabriel joga, Romero joga, o Gustavo lá, que sumiu, mas tava jogando. Quem não Marlone joga? Não. Aí eu descobri, eu acho que o Marlone não joga, porque 50% do Marlone é do Fernando Garcia. O jogador lá do Fernando Garcia, um clima ruim entre ele e o Corinthians, não sobra joga. Pro cara. Entra todo mundo. Se vier a mãe... Olha, o Marquinhos Gabriel, sábado, era 25 minutos de jogo. Então isso tem ingerência direta no não. Né? Aí é uma dedução minha. Não. Mas essa dedução sua só cairia no presidente. Em cima dessa dedução é ingerência direta. O Marlone com o Tite praticamente não jogou. O Marlone com o Cristóvão praticamente não jogou. E o Marlone com o Oswaldo praticamente não jogou. Por que trouxe ele, Benjamin? É uma boa pergunta. Uma ingerência. Tem mais nada aí. Olha, até onde eu sei, não. É uma estranho. Boa. Agora o cara não joga, é uma coisa muito louca. Aí, hoje, o Pascoal deu uma informação a qual eu não sabia. E aí dá pra entender também o porquê do Corinthians ter jogado aquele O Marquinhos Gabriel, 25 minutos do primeiro tempo, eu escrevi no meu Twitter. Ele alugou um terreno. Um terreno ali no lado esquerdo do campo. Ele alugou. E tipo é o seguinte: aqui ninguém entra e aqui eu não saio. E ele andou. Cara, eu vi, ele tava andando em campo. Ele andava literalmente. Se você assistir o jogo e reparar. Não, parecia casado assistimos, e solteiro. Assistimos. Não, mas o Marquinhos. Parecia casado e solteiro. O Wilson, né? Por exemplo, corria. Mas o Wilson é ruim. O Williams correu, mas é ruim. O Romero correu, mas é ruim. O Giovanni Augusto não acerta um passe. Mas o Marquinhos Gabriel andava. Até brinquei no Twitter e falou: o Denis correu mais que ele no jogo. E quando o São Paulo fez 2-0, eu também escrevi. Falou: São Paulo joga sério, devolve os 6. Ah, mas chupa. E não devolveu porque o Chaves perdeu 2 gols incríveis. É um 4-1, né? 6. Aí o. 4-0. O Pascoal deu uma informação hoje que eu não sabia. Que o Oswaldo Oliveira deu um dia a mais, botou um dia a mais pra concentrar a semana passada e marcou um treino sexta-feira de 1h30. Zoou os caras. Houve um mimimi, houve um milindre. Zoou os caras. Houve um milindre. Pô, mas o técnico amigão da garotada. Porque não é possível. Não, o Oswaldo não é amigão da garotada. A galera que acha que o Oswaldo é amigão. O Sombra é muito amigão, sacana, vai. Velho. Ué, o cara marcou o treino, o Tite também é. Pergunta pra qualquer jogador. Mas o Oswaldo sempre fala, o Oswaldo é o cara que conquista o vestiário. E o Tite é o cara também. Que é o amigo dos jogadores. O Tite também. Uma chama coisa, cara, conversa. Mas isso, uma coisa é o Tite no Corinthians, 8 horas da manhã, todo mundo aqui. Outra é o Oswaldo. Não foi 8 da manhã. Não, eu tô dizendo, uma coisa é o Tite. Então, se o treinador 8 horas não pode marcar um treino aqui de 1h30 numa sexta-feira, então não precisa trazer treinador nenhum. Então, mas é quando a torcida vai lá pra conversar com essa cambada, né? Aí o torcedor é ignorante, a torcida tem que estar lá. O torcedor não tem que conversar com o lógico que tem, lógico que tem. Lógico que tem. Agora, pra terminar, o mano cortou, eu falo um negócio. É o seguinte, eu acho que a galera, esses 4-0 aí, e os caras já estão com o diabo no corpo. Mas ninguém tá vendo o que tá acontecendo no Corinthians. Isso é sacanagem que tá sendo feito. Ah, manda o fulano embora, manda. Que manda, cara? Pô, só é cego quem não vê. Que time no Brasil que aconteceu isso que aconteceu. Pô, falando sério, não tô tirando mérito. Só pode ter ganho de 8. Até achei que ia ganhar. Agora você vê lá o time desmontado, tudo desmontado, e os caras, o mano fala, tem que contratar. Ok. Quando contratou, foi pedido o Tite. O Giovanni Augusto custou 20 pau. Ou o Roberto, porque se o presidente contrata o jogador que ele acha que tem que contratar, todo mundo vai xingar o cara. Ah, tem que contratar o que o treinador pede. Aí o treinador vê lá, que é o Tite. Aí os caras falam, não tem planejamento no Corinthians. Como não tem planejamento? Mas você achou justo pagar esse valor no Giovanni Augusto? Não, mano. Mesmo que o Tite tenha pedido, Benjamin, você vai falar, desculpa, Tite, então, não vale. Então, porque o cara não jogou, não vale. Se tiver jogado, você não questionava. Mas se o Tite pediu... Mas o negócio tem um risco, se cara. Se é como o Ben já disse, que pediu... Se diz que o Giovanni pediu. Sua mulher pode pedir um sapato de 32 mil, você não vai comprar. Mas não é que o Tite, ele tá num patamar que você ouve muito mais do que um outro técnico. Tudo bem, Sombra, mas tem coisas que você pode ouvir, mas pega e fala, desculpa, Tite, não vale pagar 20 milhões do Giovanni Augusto. Aí o time é eliminado do Paulista sem o Giovanni Augusto, mas também o Tite pediu o jogador, a diretoria não trouxe. Aí é eliminado com o jogador que o Tite pediu, mas não deveria ter pago. Pagou, cara. Agora, todo negócio tem um risco. Agora, eu só acho que o que tá acontecendo é um exagero muito grande. Estão sacaneando o cara lá. Muito triste. Quem, o Marlone? Não, tô sacaneando o Roberto, esses negócios. Precisa contratar. Ué, caramba. Mas o presidente tem que fazer o quê, Benja? Mas o cara que quis ser presidente... Deixa eu explicar de novo, que você não entendeu. Ele contratou... Chamou de burro, hein? Não tem problema, deixa eu explicar de novo, lindinho, o Roberto, de Andrade contratou. Mas contratou detalhe. Os jogadores esse ano que a diretoria, que o Tite pediu. A comissão técnica deu uma lista, o cara foi lá e contratou quem eles pediram. Que beijo? Fala de novo. Se você não entendeu o desenho. Não, fala de novo. Não descarregue ele. Não tô descarregando. Ele falou que não contrata. Coloca o chororô aí dele. Tenta simplificar. Para de chorar. Vai chorar na cama, que é lugar quente. O presidente do Corinthians contratou. Opa. O presidente do Corinthians contratou os jogadores que o treinador pediu. Hã? Mas você tem certeza disso? Não tenho, tá bom. O Roberto acordou de manhã e falou, eu vou trazer o André, eu vou trazer o Giovanni Augusto, eu vou trazer o, o Marquinhos Gabriel. O Tite não trabalhava sozinho no Corinthians, o Roberto também. Sim, não. Mas o que eu digo, Tite. Mas ninguém o que disse, eu, traz que eu, esse e traz o aquele. O que eu digo, Tite, é a comissão técnica, diretor de futebol. E ninguém de fora pode ter indicado esses jogadores. Quem de fora quem? Ah, não sei. Sei lá, tem todo um conselho. Ué, vocês não tinham. Que conselho? Conselho não indica jogador. Mas o Andrés hoje é do conselho. Como é que o mano falou na sexta? O Andrés é uma eminência parda. Era. Agora, tudo bem, os caras contrataram quem pediu, gente. Aí, no meio do caminho, com 8 rodados brasileiros, o treinador fala, ó, recebi a seleção, eu vou embora. Mas não vou sozinho, vem todo mundo aqui. Vem cá, se o Palmeiras na 8ª rodada, vem a seleção, leva o Cuca, leva metade da comissão técnica, e antes leva lá 7, 8 jogadores, o Palmeiras era campeão? Então, mas a saída do Tite era iminente, né, Benji? Como iminente? Era iminente. Já sabia. Se fosse, todo mundo já tá aqui. Gente, o gato subiu no telhado. Então, deixa eu perguntar um negócio. O Tite, ele tá sendo namorado pela CBF desde a demissão do Filipão. Sim, mas nunca. Sim, ele tá sendo. Então, se fosse assim, não contratava o Tite. Falar, ó. Não, a questão não é essa, Benji. Mas eu tava na cara que mais cedo ou mais tarde ia ser vendido. Ou pelo menos fazer negócio com a CBF. É igual o Neymar do Santos. Você cravava que na 8ª rodada do brasileiro o Tite ia embora pra seleção? Não dá pra garantir. Ainda mais depois da briga que teve, né? Vem cá, assim, em janeiro ele sentou lá. Em janeiro não, ele. Porque ele disse gente, que não aceitaria. Brigou com. Gente, em dezembro ele, assina um manifesto. Ele disse que não aceitaria. Contra o Marco Paulo Del Nero que não iria pra seleção em dezembro. Essa briga com o Marco Paulo aqui. Em janeiro, ele senta com a direção do Corinthians inteiro pra montar o planejamento de 2016. Como é que aí os caras sabiam? A saída do Tite do Corinthians, ela era tão iminente quanto a saída do Ganso do São Paulo, quanto a saída do Gabriel Jesus do Palmeiras, quanto a saída do Neymar do Santos. Gente, quando começa a bater uma certa situação na tua porta, tá na cara que pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas depois de amanhã vai acontecer. Sabia, você falou que desde que o Filipão saiu, o nome do Tite era. O Filipão saiu em que ano? 2014. É. Sim. Então, de 2014 pra cá, fazia o que com o Tite? Não, mantinha lá, Benji, mas tinha que ter um plano B, tinha que estar calçado, cara. Então, fala assim, Mano Menezes, é o seguinte, eu tô contratando o Tite, mas tô te contratando também. Eu vou pagar 2 salários. Se amanhã ele sair, você assume. Não é isso, mas, por exemplo, eu entendo que na época que o Tite foi demitido, que o principal treinador pro Corinthians trazer era o Mano Menezes. Eu entendo também que o Roberto não gosta muito do Mano Menezes, ele tem os motivos dele, eu respeito isso daí, mas comparar o Mano Menezes hoje, por mais que tenha torcedores do Corinthians que não gostem também do Mano Menezes, mas comparar ele com Osvaldo, comparar ele com Cristóvão, comparar ele com Carilli, o Mano Menezes é muito mais treinador que esses caras aí. Tá lá, brigando pra não cair com o Cruzeiro. Ah, mas pegou, peraí, pegou um trabalho em andamento. Ué, e o Osvaldo pega um trabalho em andamento, os caras querem que mandem ele embora hoje. Da mesma forma que você disse que não dá pra criticar. Da mesma forma que você disse que não dá pra criticar o Osvaldo Oliveira porque ele pegou um trabalho em andamento, e eu concordo, o trabalho dele precisa ser avaliado o ano que vem, não dá pra gente criticar o Mano Menezes. O Mano Menezes chegou no Cruzeiro com quantas rodadas? Mas pegou um trabalho em andamento. Pegar trabalho em andamento é pegar trabalho em andamento. Não foi ele que pediu o time. O Osvaldo tá. Ih, não foi o Osvaldo que pediu o time. Mas é que tá. É isso que eu tô falando. Você tá usando um critério pra falar do Osvaldo e não tá usando o mesmo critério pra falar do Menezes. Como não? Eu acabei de falar. O andamento é muito relativo. Renato Gaúcho tava na praia lá de sunguinha. Mas o time do Grêmio é muito mais qualificado, Regi. Renato Gaúcho. O time do Grêmio é muito mais qualificado. Renato Gaúcho é um cara que tem uma identificação com o clube, tem toda uma história em cima. Sem contar o time que tem mais material humano, né? No começo do campeonato. No começo do campeonato, o discurso era outro aqui, hein? De quem? O do Mano era. O meu quê? O discurso pega era. Pega ali o turno do tempo quando abrir, você vai ver o meu discurso. O Mano falou que o time do Corinthians era igual do Grêmio, era ou não era? Mas peraí, não era falei igual. Isso. O que eu disse aqui, Domenico tinha, Gato, era que o seguinte, Palmeiras e Atlético tinham um elenco melhor não, e o Grêmio e o Corinthians equivaliam. O que eu disse era o seguinte, eu falei, Grêmio, Atlético e Palmeiras, eles estão um passo à frente dos demais. Falei, no segundo escalão, você vem ali com Santos, inclusive eu numerei, eu falei, a ordem é essa, Santos, Grêmio, Corinthians, e eu citei mais um time, eu acho que era Fluminense. Eu falei, esses outros aí, pela ordem, é assim. O Santos com um elenco um pouco mais qualificado, depois vem o Grêmio, falei, depois vem o Corinthians e depois vem o Fluminense. O Grêmio, Domênico, ele tem um material humano hoje muito mais qualificado do que o Corinthians. Ô, Luan, você tá de brincadeira. Pedro Rocha. Quer ver? Quer ver como até o seu boneco lá você tá quer ver bola. Como é uma incoerência? O Corinthians hoje não tem um meia como o Douglas. Olha que fase, mano. O Mano falou que a saída do Tite era iminente, que todo mundo sabia. Deixa eu te falar, no túnel do tempo nosso aqui, você botou o Corinthians em que posição? É cápsula, campeão. Cápsula. Não foi campeão. Mas botou o quê? Entre os quatro. Ué. Entre os quatro, coloquei. Você não imagina. Eu também pus entre os quatro. Então, porque alguém aqui... Porque o Tite tava no Corinthians e achava que ele ficaria. Então, Ué, se tá, eu se era entre tão, os quatro. Se era tão iminente assim. Ah, o Tite não concorda. Já falou, não coloca. Mas eu não achei, Benja, que o próximo técnico do Corinthians que substituísse o Tite conseguiria manter talvez um trabalho pra pelo menos o Corinthians ficar entre os quatro. Quando, antes da cápsula, não, você já sabia que o Tite ia embora. Eu não pensei que o Tite poderia ser vendido ainda esse ano. Porque nós, como torcedores. Não, mas é que tá. Nós, como torcedores, Benjamin, a gente sempre espera que o cara permaneça. O dirigente não pode ser enganado por essa situação. Que enganado, mano. Uma coisa é o torcedor acreditar que o Neymar pode ficar, que o Gabriel Jesus pode ficar, que o Tite pode ficar, que o Ganso e o Caleri podem ficar. Mas outra coisa é o dirigente achar isso, gente. Se eu assinar hoje um documento pra você. Aí é amadorismo. Se eu assinar um documento pra você hoje, eu não pretendo sair da rádio. Vamos projetar 2017, você projeta comigo dentro ou comigo fora? Claro. Aí eu vou e saio. Não, mas você assinou um documento, você falou na palavra só. O Tite assinou o Tite assinou, manifesto. Ele assinou, manifesto, mano, contra a CBF. Ele não assinou um termo de compromisso, tá bom, com o então Corinthians. Então eu assino um papel pro Sombra que eu não saio, pode falar. Que na época a gente falava, como assim vai pegar a seleção? Então, o cara acabou de dizer que a CBF era isso? Aqui. Não, é isso que eu tô falando. Por isso que eu achava que ele não ia. A minha crítica não é, o Tite tentou direito de mudar. O que eu tô querendo só falar é o seguinte, os caras falam, ah, não tem planejamento com isso. Como não tem? Os caras planejaram o ano inteiro. Mas, gente, o treinador vai embora na oitava rodada. Independente disso, eu acho que assim, no futebol brasileiro é muito difícil você fazer prognósticos. É muito difícil. As alterações são muitas. Negócio que clubes... planejou, ninguém planejou. Às vezes você não dá nada para um clube, ele vai lá e se ajeita. Às o Botafogo, que... alguém colocou aqui na cápsula do tempo? Eu acho que eu por isso que ele cairia. Talvez eu tenha colocado que seria rebaixado. Eu coloquei, acho. Aí você vai lá, perde jogador. Colocado isso. Você só consegue prever no futebol. É quando você vai falar, ó, eu tô prevendo aqui Barcelona, Real Madrid, Manchester, Chelsea. São os times que têm dinheiro, tem a certeza que vai ficar com o elenco. Isso não dá. Com exceção da minha pessoa, quem colocou o Santos aqui em quatro? Ontem na televisão. Gente, ontem na televisão eu tava vendo. Aí eu coloquei o São Paulo campeão. Eu não lembro do meu, eu não lembro. Ontem na televisão eu tava vendo uma semifinal, eu acho, de Champions League de 2004, entre Chelsea e Barcelona. Sim. Oh, o Terry tava no Chelsea. Exato. O Peter Cech tava no Chelsea. Pô, aqui você quer fazer o quê? Agora os caras vão querer tudo criticar. Pô, presidente. Pô, isso é uma puta sacanagem. Muito o torcedor bem. Tem esse direito. Convenhamos. Torcedor. Faz parte. Mas peraí, o torcedor, ele não é obrigado, Benjamin, a tratar o time como uma entidade filantrópica. O torcedor aí colabora, o torcedor prestigia. E o torcedor do Corinthians, mais do que qualquer outro no Brasil, ele tem o direito de estar chateado, tá cobrando direito assim. Como quem não? Falou que eu, feliz, quem disse que eu falei que o torcedor tem direito de estar chateado? Ah, não, porque se colocou de uma forma, o torcedor aí. Daí pensa que o cara tá enchendo o saco. Não tá. Fora Roberto. Pô, fora o Osvaldo. Ah, mas torcedor era assim. Olha lá, torcedor assim. Do então, Roberto, os caras têm que achar aí que a vida é um videogame. Lá, traz um, volta outro. Traz um. Ué, mas a partir do momento que o torcedor colabora com o clube, como o torcedor do Corinthians faz... Ué, o Lego que você desce o pau e você tá babando ovo agora. Ó, o timaço que o São Paulo montou. Não, ele não falou isso. Falou. Não falei nada. Eu não tô defendendo o presidente aqui, não. A molecada de podia. Hoje a máscara caiu. Quem tá defendendo o presidente aqui é o senhor Benjamin Barra. Hoje o Benja de junto. A máscara é junto do Roberto. Por exemplo, o que tá defendendo o presidente aqui é o senhor. As críticas, é lógico que eu sou justo. Ah, justo. As minhas críticas, as minhas críticas ao Roberto eu faço também, não tenha dúvida. Só que jogar tudo que tá acontecendo só na conta do cara é sacanagem. Oh, para de ganhar dos caras, pelo amor de Deus. Tudo bem, vocês já ganharam da gente, já golearam. Mas a gente ganha, faz um estrago. Toda vez, faz um estrago. Vocês estragaram os caras. O pior é vem num dia ruim. Porque são 10 dias sem jogo. Aí fica esse negócio. São 10 dias. Isso rende. Isso não vai render. Fica isso o resto da vida. Não, isso não vai render. O que vem pra render nem apareceu ainda esses 10 dias. Calma, tem mais. Vai vir mais naba? 10 dias aí que o equivalente é uns 6 meses. Não se preocupa. E o Kelvin não joga mais, viu, Sombra, esse ano? Não joga mais? Não, mas tudo bem, ele já fez o que precisava. E o contrato dele pro São Paulo vai até dezembro só. Depois ele volta pro Porto. Ele vai ficar porque o São Paulo não vai pagar. Não vai, imagina. Vai ter que voltar pro Porto. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar, isso aí. Viu, Sombra? Só queria dar parabéns. Ô, vô Mauro! Olha, que bela administração do Leco. Você sabe que toda a história do São Paulo e Corinthians... Hoje tá Leco. Hoje é bela administração. Hoje ele é Leco. Fechamos com o Adalberto, ele se retirou, a gente vai apoiar o Leco. Por causa como da vitória assim? Sábado? Não, é toda uma administração que vem do. Mandaram o cara embora, velho. Não, ficamos. Você duvida que é assim? Agora vai ser uma sigla toda, né? É. Vamos apoiar, levar os 15 votos. O Adalberto votos. Também vai apoiar o Leque. Vai, apoiando tudo. Vai qual carteirinha que ele vai ganhar? Vice-presidência? Outro quê? Aí depois a gente ai, negocia. Deus primeiro São Paulo, moto. Mas ah, o Mauro. Primeiro oi. São Paulo. Acho que de 10 maiores públicos do ano, 7 é do São Paulo, hein? Aí, tá vendo? Isso aí é Leco. Os três Mauro. Primeiros isso é Leco, viu? Os três primeiros? São do São Paulo. Ah. Isso é coisa do Leco. Ingresso a 10 pau. Hã? Ingresso a 10 pau. O que você... Mas os caras vão. Então, vão, tá certo. Mas o quê? Ingresso a 10 reais. Não, mas volta. Mas fala pra mim. Na condição deu 53 tá mil ano, domingo, é sábado, não deu? Deu. Deu quanto 720 fa... mil reais de renda. Mas nem sempre quando foram 10 reais. Também tivemos o estádio lotado em jogos com ingresso caro. Mas não tô Benja, criticando. O estádio é do São Paulo. O cara tem condição de fazer o preço que ele quer. Agora eu posso falar. Se tiver o time na condição que tava, tá lotando o jogo, velho. Pra falar a verdade, a torcida tá sendo sincera e gosta mesmo do time. Pra ir no time. Ah, pô, não é tem que jogo gosta. São Paulo. Gosta pô. Do clube, né? Do time. Não, passou do time a gostar não, um pouco clube. No sábado, né? É. Passou simpatia. A gostar um pouquinho. Dodô, vamos falar da English Live, por favor. Com certeza, Dodô. Olha só, vamos lá. Atenção, meu amigo, olha só, você que quer fazer um golaço na sua carreira, você que quer driblar as dificuldades e conseguir aquele emprego melhor. Então, olha, eu vou dar uma dica pra você legal e séria, hein? Antes de qualquer coisa, você tem que virar craque no inglês, hein? E a English Town, a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live. É, meu amigo, é English Live, porque viver o inglês pode mudar a sua vida, sim. A English Live tem aulas ao vivo para você aí treinar, conversando com gente de todo mundo, inclusive com professores particulares, se você quiser também. Na English Live, você aprende em tempo recorde, porque você pode estudar a qualquer hora, em qualquer lugar. Você está com um tablet na sua frente, você pode estudar. Está com um computador do teu lado aí, na tua frente também, você pode estudar. E todo mundo tem um celular, não é verdade? Todo mundo tem celular hoje em dia. Então lógico. Você pode estudar, meu amigo, 24 horas por dia, a hora que você quiser, o momento que você quiser, isso mesmo. Com a English Live, você não perde tempo e nem dinheiro, ainda até uma escola, não. A English Live está sempre perto de você, do seu lado, sempre junto com você. É, meu amigo, fala aí, hein? Você falando inglês é show de bola, não é não? Então ligue já para English Live no 0800-719-1999. E se você falar que está ouvindo a gente agora, vai ganhar um descontão exclusivo, hein? Então liga 0800-719-1999. 0800-719-1999. English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. Ah, que coisa, que sensacional. Estamos recebendo hoje aqui no nosso Novembro Azul, o ouvinte convidado, estranho no ninho. É, o líder. É, um ouvinte palmeirense, é o Alexandre, Alexandre Nis da Silva. Opa, boa noite aí, pessoal. Desculpa, boa. Viu, cara? Beleza. Foi, demorou para chororô. Apresentá-lo aos é, ouvintes, mas não é, rapaz. Essa a crise, né? Não, normal. É que assim, o programa normalmente ferrugem. Fala de futebol. Olha, e não tava falando. Não tava? Não, ué. O que tá falando o quê? Ah, tá falando um timeco aí que tá afogando o estádio. Ih, rapaz! Esse ouvinte é bom, hein? A única coisa que vai afogar aqui, o seu cretino, é o ganso em você. Juiz, cara, juiz! O cara veio me falar de comprar jogador, não tem dinheiro pra pagar encanador. É... Dá até rima. Ai, o cara vem com dois pés no peito já. Inclusive, ele ia falar aqui, ó. Eu tô lendo uma notícia aqui no site do UOL, ó. Sindicato denuncia a pressão de Del Nero por erro de juiz contra o Palmeiras. É, uma informação aqui relevante, gente. Inclusive, aqui o presidente do sindicato aqui, do Sintrace, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Arbitragem Esportiva do Estado do Rio de Janeiro, o cara chama Marçal Mendes, afirmou nessa segunda-feira que árbitros brasileiros são pressionados para que não cometam erros em jogos do Palmeiras. Segundo ele, essa pressão vem da CBF. É, e do próprio presidente da confederação, Marco Paulo Del Nero, que também é conselheiro vitalício do Palmeiras e sócio benemérito do clube. Não. Ou seja, fala da é uma nada, denúncia. Fala. É uma continua denúncia. Falando, fala, é uma denúncia. E isso sim é papo sério. É isso sim que deveria ser. Nessa notícia do Mano tem duas coisas estranhas. É isso sim que deveria ser. Um corintiano falando que sabe ler. Sua mãe alfabetizou todo mundo. Ah, juiz, a mãe! A mãe, juiz! Um corintiano falando que sabe ler e a outra reclamando do juiz. É, incrível. Dois coisas tá estranho, tá estranho. Coisa é... Pelo contrário, sensacional. Parabéns. Porque se é o Andrés, se é o Andrés que tá relacionado nessa notícia, pronto, tá na capa de todos os jornais. Agora, quando falam aí do Marco Paulo Del Nero, eu não sei por que a mídia não publica nada. Parabéns pro UOL que publicou. Chora mais aí, chora. Não, chora não. É um fato que tem que ser averiguado. Você reclamando dessa história de Palmeiras com juiz é meio que como se fosse uma traição, né? Não, pelo contrário. Assim, como acabou assim você agora vai transar com Palmeiras? Pelo contrário. E nós? Eu sou a favor do justo. Nós temos filhos juntos. Só aviso, só aviso o Del Nero pra fazer isso mais rápido, porque as 15 rodadas que a gente foi prejudicado no começo... É, não sei não. Conta agora, né? Manda, então, manda um e-mail lá, ó, pro tal do Marçal Mendes aqui. É, mas só que tinha que fazer. Vou mandar e-mail com o título do campeão, chupa. Não sei, você pode ser. Manda lá pra ver se a gente responde. Só que tinha que fazer antes mesmo, porque foi roubado o Verdão aí no começo, hein? Meu Deus, hein? Você se inscreveu pra participar do programa aqui através da nossa campanha do Novembro Azul, não é mesmo? Isso mesmo. O que você trouxe como justificativa que fez você para merecer essa participação? Eu mandei uma frase aí, o que é um dedo para evitar sete palmas? O que é um dedo para evitar sete palmas? Criativo. Aí, Benjamin. Criativo. Eu forte, mas é boa, né? Boa. Complemente a frase, olha lá. Agora ele é covarde, ele não fala no ar. Ele falou, eu aguentei quatro dedos. Eita. Você o quê? Você falou. Você decorreu da frase. Você cada um. Tá frase dele. Foi quantos, mano? Foi quantos? O decorrer da frase dele, ele colocou isso. Ele disse que ele aguentou quatro dedos. Não, meu time ganhou e não foi. Meu time ganhou de um. O seu foi de quanto? Opa, foi quatro? Tomou quanto? Quatro? Dedos. Mas eu não precisei aí de um Paulo Nobre na presidência do meu clube. Ah, mas que você... Pro meu clube voltar a ser grande. Não precisei. Você precisou do Lula. Não precisei. Mano, não vamos falar aqui, né? Muito pelo contrário, não precisei. Você precisou do Lula. O Corinthians nunca precisou de um mecenas. Precisou do presidente. O Corinthians é o protagonismo do futebol brasileiro. Do Brasil. Imagina. Quem me dera. Arena Lava Jato. O Corinthians nunca precisou aí de um mecenas pra colocar o Corinthians aí no cenário de protagonista do futebol brasileiro. Não, voltar sem corrida pra ganhar de 4, tá falando muito, cacete, hein, meu? Eu falo mesmo porque eu sou atual campeão brasileiro, Paquito. Fala muito. Se eu que sou atual campeão brasileiro não puder falar, quem pode aqui? Coitadinho. Quem toma de 4, toma de 4. Fica quieto. Você time ganhou o quê mesmo? Fica piano aí. Ah, ganharam o quê? Ah, vocês estão brigando por quê no campeonato? Tá, desculpa. Tá toda despenada. Filho, mas os três jogos vocês vão estar ali, ó, juntinho com a gente. Ah, desculpa, Paquito, não importa. Meu time ainda almeja alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Nossa, o seu almeja o quê? Nada, né? Você desculpa almeja aí, então. Passando, que vem desculpa vergonha. Desculpa então. Ô, mano, até agora vocês estão almejando o ridículo. Fica calmo. Não, ridículo é o teu clube que não brigou por nada. Seu time ganhou o quê esse ano? Mano, quatro. Seu time ganhou o quê esse ano? Quatro. Você vai dar a Libertadores ano que vem? Se o São Paulo passar, então seis, mano, fecha, hein? Mas o Corinthians ganhou o quê, Pedro? Imagina, passar o quê? Inclusive, o trouxão lá vai ter que pagar a aposta. Eu não vou ter que pagar a aposta esse ano. O trouxa lá vai. Que trouxa. Você não paga aposta porque você tem medo de aposta. Quem foi que apostou? Você tem medo de aposta. Ai. Mas eu não tenho vergonha. Ah, é, o moto também de barulho. Não, mas eu não tenho vergonha. Né? Eu aposto, acredito no meu time, eu tenho coragem pra apostar. Agora, não sou cagão que nem você. O senhor foge de todas as apostas. A questão não é ser covarde, a questão é ser trouxa. É lógico que é isso. Cagão, covarde. Que isso. Foi estranho. Covarde é você. Fiz uma coisa, já dá pra gritar é campeão? Covarde é uma coisa, trouxa é outra. Ainda não. Ainda não? Você vai ficar nessa ladainha também do Domênico? Não, não é ladainha, não. É respeito aos outros times. É respeito aos outros times. Ó, que Boco Mongo, velho. Que troca de Boco Mongo. Boco Mongo. É, um Zé Ruela. Boco Mongo. Vamos falar a real. Parece que os caras jogam no time, respeito, né? Respeito ao nosso estranho. Fala aí, estranho. Fala aí. Vamos falar a real. Como que eu vou gritar é campeão se tem mais gente gritando por mim? Tem o pessoal atrás aí que só olha pra frente. Eu tô olhando o retrovisor. Eu tenho que esperar. Na hora que a buzina deles lá me alcançar, eu grito. Ah, o cara é um maquinista, você gosta de um trenzinho atrás de você, né? Eu até entendo que você é um maquinista. E outra, ô Sombra. Não, estranho, eu até entendo, porque o Palmeiras tem um trauma de 2009, que tava bem... O problema é esse, é o trauma de 2009. Não, mas não é 2009, não. O Palmeiras é o campeão brasileiro de 2016. Não, não é. Não. Acabou? Pra você, não. A minha opinião. Pra mim, é. A opinião de vocês. Opinião. Acabou. Não tem como o Palmeiras perder. Opinião é uma coisa. Não, não é opinião. Ser campeão é outra coisa. Palmeiras é o campeão de 2016, gente. Não tem jeito. E ainda mais agora, que a gente vê o vice-líder que não tem força pra segurar lá e subir e tomar liderança, né? Isso! Mas é verdade, velho. O Mano tá falando, o Mano tá falando que o vice-líder não tem força. Verdade, quer dizer, ele não tá torcendo pro time dele, é outro. Não, contrário. E cadê os antes? E cadê os antes? Eu nem vi o jogo do Palmeiras. Fala a verdade. Pra falar a verdade, sabe que jogo eu assisti? O Cruzeiro Fluminense, velho. Tava um jogão da porra, velho. O jogo do porco lá tá meio mascado, aquele campo molhado pra diabo lá, o gramado pesado. Mas sábado você viu, né? Ah, era meu time que tava lá. Então chupa, 4-0. Então chupa. Então 4. Não, mas o campeonato, ó, se o vice-líder, por exemplo, o RG aqui, que é torcedor fanático do Santos, já jogou a toalha, já falou que não acredita, que levantou o braço do Domênico e falou, campeão. Não levantou nada. Acho que levantou, eu vi. Não levantou. Você fez isso, RG? Não levantou. Você acredita? Não, mas você falou que o Santos vai ser campeão, pra você? Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Se eu vim até agora dizendo que o Palmeiras será campeão, agora eu vou dizer que o Santos vai ser campeão. Mas o fato, por exemplo, do seu time ter assumido a vice-liderança não te causa, talvez, uma sensação de... O torcedor do Santos está ouvindo no carro agora e tem que falar, pô, vamos, RG. Eu acredito. Ah, legal. Pelo amor de Deus, você não torce pro meu time. Eu não. Graças a Deus. Eles estão torcendo. Porque você já perdeu 3, né? Você estava torcendo pro Atlético Mineiro, pro Flamengo e pro Corinthians. Então, pelo amor de Deus. Tá bom. Tudo pena. Tudo bem, eu tô torcendo pra 3. Mas você tá torcendo pra quem? Pro Palmeiras, né? Meu time. Pro Palmeiras. Não, meu time, a campanha que meu vai time... Vai que o Palmeiras, o Santos empata lá, você prefere que o Santos ganhe ou o Palmeiras? Hein? Você prefere que... Meu vamos supor que empate... Quem você acha que ele prefere? É bobagem. Vocês estão falando é bobagem. Quem você acha que ele prefere? Olha a campanha. Olha a campanha do meu time. Você tem que falar, vai que dá. Cai nessa, RG. Se o Domênico e a Palmeirense falou que não acabou, você tem que falar, vai, Santos, que dá. Na próxima rodada, peraí, na próxima rodada, RG número 2, o Santos, ele vai pegar um adversário fraco em casa. O Vitória. O Santos, ele pega o Vitória em casa. O Palmeiras pega o Galo lá. Ele pega o Atlético Mineiro lá. Não é impossível o Palmeiras perder do Atlético e o Santos vencer. Se a diferença cai para 3 pontos, você ainda permanece dizendo que o porco é campeão? Eu acho muito difícil. Eu falei isso no começo do programa. Que isso poderia mais, acontecer. RG. É muito difícil o Palmeiras perder esse campeonato. Mas, RG, essa diferença cai para 3, cara. Então, vamos lá. Quem tem os jogos mais difíceis? Vamos lá, Benjamin. Você começa. Ah, vocês vão entrar. O Palmeiras tem. Cara. Os caras estão meio desvirtuados. Para mim, o Palmeiras... Eles querem tirar o foco. Não, eles estão desvirtuados. O Palmeiras é campeão. Para. Eu tô falando que o Palmeiras não tá tirando o foco. Se você tá falando que o Palmeiras é campeão, você quer o quê? Mas você é santista. Você tem que falar. Vai, peixe! Vai que dá! Uma coisa é otimismo! Nossa, que legal! Você tem que vender um otimismo! O Santos ganhou ontem no finalzinho! Ô meu, só existe um aqui pra fazer esse tipo de papel. Olha, se tem torcedor do Flamengo que ainda acredita, só como você não acredita? É o Mano que paga mico, não sou eu. Você tá louco? Pô, o senhor tá pagando mico aí falando que não confia no time. Você tá torcendo pro Palmeiras? Não, eu sou um cara consciente com relação ao futebol. E o senhor gritar aqui, olha aí! Entendeu? Olha só, o seu time... Você tá gritando, olê, porco! Não. O seu time estava em terceiro lugar e eu disse que o seu time não chegaria a lugar nenhum. Ô, RG, para. Falou mesmo. RG, mas aí também é fácil, né, RG? Eu não sou analista de resultado. Eu não sou analista de resultado, velho. Olha os incoerentes. Daqui a pouco o RG também vai falar que o América Mineiro, ele falou, eu falei lá no começo que o Turquia caiu. Todos falaram. Tô falando que ele quer desvirtuar, porque aí eu aposto a favor do meu time, acreditando no meu time. Eu sou covarde, sou trouxa. Mas não, eu não vou entrar nessa. Olha que ridículo. Quanto convém? Então, cara, não vai entrar. O que o Mano falou, eu tenho que dar o meu braço torcer pro Mano. O Mano tem razão. Apostar, eu já cansei de fazer aposta, ganhei e perdi. Agora, tem aposta que você vai fazer, você se torna um idiota. Então você tá falando pra RG apostar. Achando o nível do campeonato. Apostar que você o seu Mano fugiu da aposta pra sábado. Então, porque é um trouxa. Fugiu. Lógico, ele sabia que o momento é ruim, é bobo ele. É a mesma coisa. Sabia não, ele falou que o Corinthians era favorito. Então é incoerente. O momento é ruim. O momento é ruim, o Mano vai pagar mico. Deixa o trouxa jogar. Segue o jogo, sem falatório. Ah, meu Deus do céu. Vamos espirrar um pouquinho do fricô aqui. Parou. Que agora eu tenho que falar um negócio sério. Vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Às vezes, meu, dou um azar. Eu entro no banheiro depois do Domênico. Meu Deus do céu. O que que é isso, rapaz? Às vezes eu acho que vai soar até, vai tocar até a sirene aqui no prédio. Não dá mais. Tô falando sério, não dá mais. Ô, Domênico, presta atenção. Você nunca ouviu falar de fricô? Se liga. Você pega o fricô, você vai borrifar ele 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu juro pra vocês, eu juro, tá ouvindo, Dodô? Eu uso e realmente funciona, não é papo não. O negócio é show de bola. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro, hein? Borrifou, usou, bloqueou, é. Vai lá comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. Fricô, amigo! Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Olha aí, tem presentes. Quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também quem disser só o Estádio 97 me leva para o Salão do Automóvel, concorre no final do programa a um par de ingressos para o salão, tá bom? Mande sua mensagem, participe. Hoje tá bom demais para você mandar sua mensagem gravada no nosso WhatsApp. 94-353-0150. 94-353-0150. Tem paródia hoje, é isso? Pacificamente? Pacificamente. Ai. Essa paródia aí... Ah, fala, Bolsonaro. Tá ok, essa aí não é tem... Bolsonaro, muito... desculpa. É Bolsonaro, tá ok. Olha só, ela não tem a ver com o momento aqui, é uma outra não. coisa. É, podemos deixar pra outro dia. Pra amanhã? É, pra gente aproveitar. Ah, então tá pra bom. Pra passar a bisnaga na galinhada aí. Bisnaga? Passar a bisnaga na galinhada. É pra não perder tempo, entendeu, Sônia? Isso. Os São Paulinos entrarem aí. A única galinhada que eu conheço é a sua irmã e a sua tia. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Vamos ao telefone 3284-7097. Vai tocar o nosso Asdrubal. Que isso? Isso aí é a Adalberto e Adriano, mano. Nossa, Adalberto e Adriano? Adalberto e Adriano. Isso é Emiliano, Domenico. Isso é Emiliano. Isso não é recente, não. Pô, quando mano. Vai parar esse sertanejo, esse ringtone sertanejo? É o que tá na moda, tio. Meu Deus do céu. Adalberto e Adriano. Bora. O Adriano Pagani começou a. Nossa, velho. Ah, Fê Maria. Alô? Alô? Quem fala? Édipo. Édipo? Édipo? Isso. Édipo do quê? Foi Édipo que furou um fogo com a Jocasta? José Silva do Santos. É. Quantos anos, velho? 25. Não é o Édipo que curtia a mãe? Ele curtiu a mãe. Ele não quis desmamar. Você conhece a história do Édipo, Domenico? Édipo? É. Ele não quis desmamar. Até os 30 mamava ele na mãe. Ele adorava a mãe. Né? Agora, mano, você já curtiu mãe de outros? Não. Ah, fala a verdade. Pá, não verdade. Olha a mãe do amiguinho. Não olha, ô, mano, não olha pra mim não, hein, mano. Com respeito pela respeito, mãe de camarada. E a mãe do Rude? Como era o nome dela? Não, também respeito. Não, você é louco. Jocasta. Jocasta. E a mãe do Rude? Era mãe de Édipo, eu conheci. Vera Fischer. Eu Vera conheci Fischer. Os dois. Você conheceu? É, um tempo atrás, eu tinha meus 25 anos. Infelizmente, cresci estudando com Édipo. Ah, entendi. E ele matou o pai, o Laio, pra ficar com a Jocasta. É. Tem um conhecido que ele ficou com a... Não é o caso de Édipo e Jocasta, mas ele ficou com a filha e a mãe. Nossa. Ah, isso aí cada foi uma na novela. Não, cara. Foi na novela, mano. Foi na novela? Lombardo, né? O Janequini, mano, que salgou as duas lá. Foi. Meu pai colocou o nome por causa da novela. Não, foi o Lombardo. Teve um Lombardo também, o Rodrigo Lombardo. Rodrigo Lombardo também. Ficou com a mãe e a filha. Não, teve uma parada dessa daí do Janequini. Mas eu tô falando de vida real. Salgou todo mundo. Salgou. Isso foi lá em 93. Salgou, deu uma madeirada. Quantos anos tem que ser? Olha a madeira. Ah, RG 2.5, e aí? Mas o nome dele lembra aquela música famosa. Qual a música famosa, ele? É de sonho e de pó. O destino de um só. Sensacional! Oh, essa foi fina, hein? Porra, salvou brilhantemente, hein? Romaria. É outro grito, mas eu vou. Foi longe agora, Sem violência. Mas esse negócio de pegar a mãe dos camaradas aí é mó treta, RG. Você pegaria, por exemplo, a mãe de alguém aí? Daqui, do programa? É. Pegaria. Pô, eu morri de novo! Eu morri mais rápido, aí, ó, a mãe do Rude, por exemplo, você pegaria. Eu já a mãe falei do Rude. Que eu libero pro Domênico e ninguém mais. Só o Domênico? Aí, o Domênico. Ah, o Domênico não quer. Por isso. Mas, velho, o bagulho é constrangedor, mano. Hã? Quem falou? Quem falou? Pô, é constrangedor, mano. Rude! Qual que é o bairro aí, irmão? Ô, Domênico. Jaguaribe. Domênico, eu vou agitar. Não, brincadeira não. É tudo brincadeira. Quem que não quer um padrasto ricão, bem-sucedido? Fala aí. Muito bem ao contrário. Muito bem ao contrário. Tá bom, Domênico. Mas você vai no burro aí. Outro dia eu vi o Benjamin pedindo dinheiro emprestado pro Domênico aqui. Comum isso. O Benjamin falou... Aonde você viu isso aí? Aqui. Mas sua mãe tá namorando? Não, minha mãe tá solteira. Voltou pro Tinder? Putz, não. Tua mãe tá no Tinder? Ela só tá no Rapper. Sacanagem, ela não tá não. Ela tá solteira, cara. Domênico. Pô, de novo? É que a sua esposa é muito bacana, nunca faria isso. Não, eu sou casado. É, eu sei. Mora onde, fora do ar. Ô, velho, onde mora? Fora do ar. Eu sou de Jaguaribe, Osasco, cara. Você é o que eu conheço em Osasco? Jaguaribe, Osasco? Osasco, amigo. E o Roberto eu não gosto desse bairro. Aí perde Itaúna, mano. Osasco? Osasco tinha que fazer o bagulho do exército lá, né? Ô, Dema. Essa que é a treta também, ó, de Itaúna. Cara, ó, com todo o respeito, eu não sou a favor de guerras, Domênico Gato, mas o Brasil deveria... Ah, mas aí você é um idiota. O Brasil deveria, cara, invadir a Argentina só pra testar o exército. Não, que invade. Não, não testa, lógico que é, lógico que é. Melhor não, hein, com esses tanques que a gente tem aí. O Argentina é que tá, desenferrujar fuzil, mano. Passar um WD-40 no tanque, mano. Melhor não. Pô, precisa, velho. Ó, gasta maior dinheiro com esses bagulho aí, mano. Com tanque, com jipe, com fuzil. Os caras foram fazer a manobra lá com a porra do avião, capotaram. Então, mas isso é falta de prática, mano. Deixa quieto, deixa. Assim, outro dia eu tava vendo uma matéria sobre Segunda Guerra Mundial e a fuga de Hitler, a possível e teórica fuga de Hitler, etc e tal. Nem sabia, bicho, que vários submarinos nazistas afundaram um navio brasileiro aqui na costa brasileira, um navio chamado Bahia, mas não lembro se era um cruzador, um encoraçado. É igual aquela treta que teve. Eu não sabia nem que a gente tinha navio pra isso. Ó, você pega aí, Sombra. Aquela treta lá da Inglaterra aí, que os caras vieram aqui contra a Argentina nas Malvinas. Você acha que a Inglaterra precisa das Malvinas? Pra quê, mano? É, só pra fazer birra. Vieram pra cá, mano, mandaram aí dois caiaques e um jipe, mano. Tomaram o bagulho dos caras. Isso é pra testar exército, Domênico. É pra testar exército. Mas eu lembro na época que a Argentina mandou um míssil lá num navio inglês lá. Fez estragos. O único míssil da Argentina. Não era um Exocet? Ele só tinha esse. Era um Exocet. Mas tudo bem que pagaram o cara pra cacete. Uma das guerras que foram pra chupa testar. Argentina, né? Pra testar a arma, essas coisas, foi do Vietnã, né? Oi? Uma das guerras que falaram que eu tava vendo um documentário pra testar armas foi do Vietnã. E eles se ferraram lá. Porque os Vietcong lá faziam chover, velho. Por nada. Os Estados Unidos não ganhou, não, hein? O cara fazia um túnel e tal. Ah, bravo, atacava, matavam que ia matar de americano lá, é brincadeira. Agora sim. Dizem que tem americano preso até hoje lá. Será? Ei, vamos torcer pra dar o Trump aí, pra ter mais guerra, o mundo tá no jogo. É só pra aquecer o mercado. É isso. Uma coisa de financeira. Pelo amor de Deus, tá louco. Meu Deus. Guerra é a pior coisa que tem, ó. Ed, por que time você torce? Eu torço pro único tricampeão da Libertadores e tricampeão mundial, cara. São Paulo! Olha aí, rapaz do céu. Pode começar com o seu chupa. Manda seu chupa que você quiser, velho. Porque o cara tá constrangido. O cara tá constrangido. Sabe que não ganhou nada, velho. Não ganhou nada. Manda chupa. Vitóriazinha que não valeu nada, Paquito. Fala uma coisa. Não valeu nada. Meu time almeja Libertadores ainda aqui no seu nosso site. Mano, teu time almeja o quê, vacilão? Só de ganhar de 4-0 de vocês e fazer bilu-bilu já tá bom. Bilu-bilu nada. Você descontrolado assim hoje. A rodada permaneceu idêntica pro Corinthians. Mudou nada, cara. Só de ver vocês ficarem 45 minutos reclamando de Odebrecht, de Roberto, de Andrés, de Osvaldo, de Marquinho Gabriel, já tá bom. Eu falei pra preencher tempo do programa. Você acha que eu penso isso mesmo? Rolou um pênalti aí também, só. Rolou um pênalti a reclamação aí. Cada vez vem reclamação do pênalti. Chupa todo mundo. Reclamando de um pênalti ainda. Chororô. Eu mandei no grupo nosso do WhatsApp na hora que os caras iam ficar falando disso. Foi ou não foi, Mota? Foi. De fato não foi pênalti. E muito pelo contrário. Eu não achei que foi pênalti. Mas eu não uso. Mas é vergonhoso falar disso. Ô, Rudy. Não, muito pelo contrário. É que vocês talvez não tenham ouvido o programa. Tá batendo em mim, eu vou te dar um beijo aí. Não, é que vocês talvez não devam ter ouvido, porque vocês ficam com um papo paralelo aqui, não ouvem o que a gente fala. É, mas eu disse aqui no começo do programa que o fato de não ter sido pênalti aí, o primeiro gol do São Paulo, não justifica a péssima partida que o Corinthians fez. O Corinthians ele mereceu perdeu na bola, não tem que falar nada não. Acabou. O Oswaldo, antes de ficar com esse xilique aí falando, mas deu pênalti, etc. E você tal, imita ele. Ele deveria ter treinado um pouco melhor o time. E esses jogadores aí também, um monte de chorão, bunda mole aí, que não honra o que tem no meio das pernas, também deveriam jogar um pouco mais de bola. É, tipo... É bolacha, mano. Agora, focando as atenções no São Paulo, você vê que coisa, né? Realmente o planejamento do ano foi muito mal feito. Realmente. Isso é inegável. O planejamento foi extremamente mal feito. São Paulo abriu mão de vários jogadores nos setores de meio de campo, de criação e de ataque. Isso não se contesta. O mau trabalho nesses setores. Mas O Gustavo deu uma bola dentro, que foi a contratação do Cueva. E não é por causa do jogo de sábado, né? Já do outro jogo. Não, é verdade. E do Bufarini também, não? Eu acho que, na verdade... Sim, claro. Cara, não, o Bufarini é um sonho antigo, São Paulo. Oi, diga. Na verdade, eu acho que a maior bola dentro que o São Paulo deu esse ano foi o Marco Aurélio Cunha, cara. Porque ano que vem ele vai dar prioridade pra base. Será? É isso que, na verdade... Ah, tem que ser, né, cara? É isso que, na verdade, todos os clubes brasileiros tinham que fazer. Porque... Tanto, vão treinando tanto jogador na base, chega, aí chega na hora do profissional, os caras querem contratar os pé de rato aí que não joga nada. Ô Edipo, mas você tem uma meia razão nisso aí. São Paulo vai valorizar os jogadores da base? Vai. Mas o São Paulo também está ciente de que precisa trazer jogadores de fora. Experiente. Com um grau técnico bom. Sabe disso. Quem são esses jogadores, eu não sei. Exatamente, Sombra. Quem são, quanto custam, será que o custo-benefício é realmente melhor, entendeu? Não, você não tá entendendo o que eu tô dizendo. São Paulo tem que trazer de fora. Se o São Paulo vai ter que trazer de fora, se é Lucas Prato, tô dando exemplo, que é o que tá na cara de todo mundo, que custa caro e que todo mundo quer, eu não sei. Se o São Paulo vai trazer de fora, de repente, às vezes, quando fala de protagonismo, não é o Lucas Prato e o Robinho que estão aqui na nossa cara. Lógico. Não é o Nilmar que tá 6 meses sem jogar na Arábia, lá encostado. Não é o Thiago Neves que também tá lá sem jogar e sem produzir, apesar de serem bons jogadores. Às vezes, esse jogador que pode vir pro São Paulo e que pode ir pra outros clubes, é justamente jogador que você não conhece. Tá escondido. Não é que tá escondido, é que às vezes falta enxergar. Por exemplo, em algum momento, alguém enxergou o Cueva. É, o Cueva é um bom exemplo. Então, assim... O Calleri, por exemplo, tava na reserva do Boca. O Calleri, que era reserva do Boca. Todo mundo falou, pô, mas é reserva lá. Exatamente. Vai... Então, às vezes, você tem jogadores que estão... Por exemplo, hoje, pro Palmeiras, não são importantes, apesar de eu entender que eles dão muito certo, porque tem aqueles jogadores que chamam muito mais a atenção do adversário, né? A meu ver, por exemplo, o Gabriel Jesus é o que mais chama a atenção do adversário. Mesmo se jogar bem, ele já preocupa, sim, né? Ele já preocupa. Então, é muito mais desse. Fácil. Por exemplo, Tietê e Moisés. Você entendeu? Percebido, vai indo, né? Ah, mas Tietê e Moisés, eu acho que, por exemplo, eles em algum outro time, num outro sistema de jogo, já não é uma garantia de... Não, mas você não tá entendendo o que eu quero dizer. Não, ele é uma cortina de fumaça, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, amigo. Às vezes você tem bons jogadores em outros lugares que podem vir pra cá e, ancorados em outros atletas, podem crescer. Podem crescer dentro de uma determinada circunstância, né? Talvez o Xexê nesse time do São Paulo não fosse tão bem. Talvez nesse time não fosse. É isso, né? É exato. Agora, o time não você tá certo. Tem possibilidade de trazer outros jogadores? Por exemplo, o Cueva. Se o São Paulo achar outro Cueva no mercado... Tá excelente, cara. Estará bom. O Cueva custou 2 milhões e poucos de dólares para pagar em 5 anos, se não me engano, uma eternidade. Então, às vezes... Você pagou isso no Domênico. Hã? Gastou isso com o Domênico. Como assim? Não foi esse valor que você contratou o Domênico? 2 milhões e meio de dólares aí em 5 anos? Não. Acho que foi. O valor é correto, o prazo é que é um pouco diferente. É a menor, né? Foi em 80 anos. Aí... Caraca. São 80 anos, é diferente. Então... Você tem que buscar, por exemplo, será que no futebol argentino não tem mais ninguém bom pra vir pro futebol brasileiro? Tem mais um Calleri escondido lá. Será que não tem um Calleri escondido? Será que não tem um outro meia? Tem aquele Marco Rubem lá do Rosário, que é um excelente entravante. Mas cara, esse já é conhecido, é isso que a gente tá falando. Então, entendeu? Às vezes é aquele jogador que não tá tanto no foco, e é desse tipo de jogador que o São Paulo precisa. Que é produtivo, que possa vir jogar, que realmente, não, lógico... Você fala, não é que. Eu não posso falar que é uma aposta, mas reduzir a chance de erro. E contrata pouco, 2 ou 3 jogadores. Juro pra vocês, 2 ou 3 jogadores de um bom nível técnico. Ajuda. E pronto, né? O resto, aí sim você vai buscar pontualmente na base. Mas, Sombra, o Edipo, ele citou o Marco Aurélio Cunha, tendo como. Muito importante no processo. Tendo como um pilar aí e a base de organização pra tudo isso. A minha pergunta é assim: eu fiquei sabendo ontem. Ouvi ontem que o Marco Aurélio Cunha, ele tem um contrato com o São Paulo até dezembro. É. Por quê? Porque ele está licenciado. Ele não saiu da CBF para assumir não. O São Paulo. Ele se licenciou. Pediu licença. Né? Pediu licença. E até dezembro. E aí? Qual a garantia? Como é que monta em cima? Eu acho já tem certeza que vai continuar, que não vai, que essa licença. porque foi ele, inclusive, que trocou o técnico da seleção brasileira, feminina. Ele que contratou a menina lá. Quem contratou? Foi o Marco? É, segundo... Que o Vadão? Saiu o Vadão e ele levou a seleção. Ah, o Marco que trocou? Sim, ele é da... Não, eu não li nada ele a respeito. Ele é da seleção feminina. O RG, eu acho que é assim, cara. O Marco Aurélio se envolveu tanto, tá se envolvendo tanto com esse planejamento aí, cara, que mesmo que ele saia, eu acho que mesmo na CBF ele vai continuar contribuindo para esse planejamento, porque nasceu com ele, né? Mas é que tá, sabe o que cargo de coordenador aí de uma seleção feminina de futebol, eu acho que não exige tanto. Eu acho que não exige tanto, eu acho que ele poderia ter o acúmulo de funções aí, ele poderia continuar aí trabalhando pra CBF na seleção feminina, e em paralelo a isso aí continuar como diretor de São Paulo. Eu acho que vai acontecer isso, mano. Eu acho que vai acontecer isso e o Ricardo vai ficar no lugar do Marco Aurélio Cunha, o Marco Aurélio Cunha auxiliando ele e vai vir um novo técnico. Acho que o Ricardo... Então, mas aí Ricardo... Não vai ter um novo técnico, não. Não, você não tá entendendo? Não, Marco Aurélio Cunha vai continuar no campo. O Ricardo Gomes assumiria o lugar do Marco Aurélio Cunha. Duvido. E o Marco Aurélio Cunha ficaria por trás. Já não sei se isso seria funcional. Eu duvido. Duvido de toda essa tese. Eu já não sei se isso seria funcional. Respeito, mas duvido. Acho que essa coisa aí de Marco Aurélio é o seguinte... Ele agora fala que ele fica até... Porque ele tem uma licença até esse dia. Sim. Então, eticamente, ele não pode se falar sobre após esse dia. Ele tem uma licença da CBF até, acho que, dia 12 de dezembro. Até dezembro, isso aí. Então, ele não pode falar que fica porque ele tem um relacionamento bom com o Marco Paulo Del Nero. Então, ele não pode falar sobre o que vai ser feito no dia 13, se ele pedir uma licença até o dia 12. Se pudesse, não teria pedido licença. Se no dia 12 à noite ele vai ligar pro Marco Paulo e vai falar assim, Marco, puta, tô precisando continuar aqui... precisam muito de mim, etc e tal. E aí chegam num acordo, ok, aí ele continua. Segundo, porém, tem toda uma parte política no São Paulo em eleição, em jogo, atividade, né? Etc e tal. Quem tá fazendo o planejamento pro ano que vem é o Marco Aurélio. É o Marco Aurélio. Você não tem dúvida disso, que é. Né? Quem tá capitaneando o planejamento pro ano que vem é o Marco Aurélio Cunha. Só que ele não pode, por questões políticas e éticas, no meu entender, fica falando o que ele vai fazer agora. No Natal, se ele vai estar ligando para jogador... Hoje ele pode, né? Hoje ele pode. Hoje aliás, até dezembro ele pode. Ele não pode em 2017, desde que não mesmo faça porque, esse acordo. Exato. Ele precisa sentir o ambiente político de São Paulo. Também. Se querem que ele continue lá, não esqueça que ligaram para ele, tipo, socorro. Ligaram pro mas... SOS Marco Aurélio, vem aqui. Ninguém levaria o até cara... Porque o grupo porque dele político quando é foi forte, pra optar, né, por ter uma pessoa desde o começo, não chamaram ele, mesmo porque ele era o candidato de oposição. Como foi com o Muricy, né? Teve uma resistência até um momento que, traz o homem, porque traz o homem. Não dá mais, né? Então, a política, ela é vil. A política, ela é sacana. Verdade. A política, ela... Tem várias facetas aí na história. Ô, Sombra, mas aí eu acho, cara, que o Marco Aurélio é importante até nesse setor político aí, porque deu pra ver que quando ele chegou, a política deu uma apaziguada, cara, porque ele é um cara que transita bem entre situação e oposição. Mais ou menos. Ele tem rejeição dentro do São Paulo. Muita historinha de não sei o quê. Não sei se ele não deixa vazar. Isso na mesma proporção causa ciúme, causa inveja. O Marco Aurélio tem oposição dentro do São Paulo. Tem gente que não gosta dele. Acha ele muito exibido. Ele é o queridinho da torcida. Agora, dentro do clube, não é tanto, hein? Não pense que e nunca ninguém vai ser, cara. Mas que deu uma boa apaziguada aí na política. É porque o São Paulo tava na draga. Tava precisando, é lógico, quando né? Quando você tá com paciente o momento, ruim. Quando você tá com paciente ruim, o pessoal fala: ó, esse tratamento é ruim, é chato. Mas eu vou aplicar ele. Tipo, clube de futebol é assim. Hoje o Palmeiras vive uma paz política, porque tá ganhando. Amanhã entra numa situação ruim. E o Paulo Nobre comprou a paz, né? Verdade. Não, tudo bem, mas ele trouxe de uma forma ou de outra, ele conseguiu fazer o negócio apaziguar. Você não tá escutando ninguém reclamar que lá tem 50 jogadores. Se amanhã o clube passa aí mal, olha, conselho de clube é que nem reunião de condomínio, meu amigo. Cada um olha pro seu lado, todo mundo numa reunião de condomínio sabe o que é melhor pro prédio. Todo mundo quer a melhor vaga na garagem. Você entendeu? Tem boas pessoas, tem más pessoas, como em todo lugar. Eu não gosto. Eu odeio esse contexto político. acho terrível. Eu vou te falar, no meu prédio as coisas dão certo porque só tem 4 pessoas participando do reunião de condomínio. Verdade, você só é influente? Tem 4. Hã? Você é influente no teu prédio lá? Ah, eu sou um dos 4 que participa da reunião, então... Ele? Então você representa 25% do teu prédio? Mas olha, funciona que é um reloginho, viu? Você é a tiazinha do 71. Funciona que é um reloginho, é uma maravilha. O que, que você agora sugeriu que foi ideia sua e o prédio concretizou? Vamos ver se você é um bom não, cara. Não, eu não fico metendo o bedelho. Já tem um... você não dá sugestões? Tem um síndico muito bom. Não atrapalha, mano. Muito bom e honesto. E pra mim isso já vale. Eu não fico lá querendo deixar marca, sabe, mano? Que esse é o você grande problema... Você não mija problema na parede. Esse é o grande problema cara, de conselho. Eu falei, não, eu preciso deixar minha marca. Quero aparecer, preciso né? Quero fazer ficar na história. Eu preciso ficar na história. Eu preciso aparecer. Preciso estar na foto. Sabe quando vai? Contrata jogador. Tem que aparecer carregando a camisetinha do jogador. Com aquela cara de bobão. Sei. Né? Apresentando o jogador com cara de bobão. Né? Então, isso não me faz falta, bicho. Se o condomínio tá barato, se o clube tá ganhando, tá tudo ótimo, deixa os caras lá. Não tem erro, não. Deixa o menino. Brincar. Viu, Ed? Então, agora o contexto é muito complicado, cara. É isso aí. A política realmente tem toda é uma coisa que atrapalha todos os clubes, né, cara? Tem toda uma discussão que vai acontecer agora, votação agora em dezembro, estatuto, de aprovação do novo estatuto. Ô, Ed. Acho que o Marco vai esperar pra ver em que chão que ele vai pisar pra saber. Que ele tá participando da... E capitaneando essa renovação do ano que vem, ele tá. Mesmo porque só poderia ele fazer isso, né? Deixar a mão na mão dos outros lá e ser um Deus nos acuda. Inclusive, ô Vitor, você... Olha, o Vomauro, ele já era da oposição, depois dos 4-0, que... e agora, Vomauro? Não, estamos do lado do Leco, né? Voltou? Pra não dar lepo-lepo, voto no Leco. Olha, já tem até slogan, velho. Ô Vitor, você é sociável lá? Associado. Não, não sou. Não? Então, tá, pode desligar. O Sombra, viu? Não, tá louco. Deixa eu só falar uma coisa. Se o cara não é sócio, ele não vale nada. O estatuto, viu? Isso é o mal, realmente. Quem não... Torcedor, os caras não dão bola, né? Eu tenho estatuto. Eu sou só torcedor, cara. Só clube, não. Ah, não importa. Então. Ó. Caraca, eu você tá louco, velho. Tem um probleminha, viu, Bá, no estatuto. Eu tenho acesso. Tá escrito em folha verde. Tem que mudar isso, viu? Já tô falando isso há uns 10 anos lá dentro. Folha verde? É, eu lembro o Palmeiras. Não tem muito a ver com a tradição do isso, tricolor. Véio. Tá tudo nossa, digitalizado, mas o documento, Mota... isso aí traz azar, viu? Falar de outros clubes. Para besteira, velho. Tem que mudar isso, Léo. Édipo. Opa. Quem foi o melhor do jogo? Cueva, né, cara? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Foi o chegou em casa, tirou a chave, a carteira, o Corinthians, o tudo Cueva? Bom, Eu sei que o Cartola não é parâmetro, porque às vezes o cara vai mal e pontua bem. Cueva foi a maior pontuação do ano, não foi? Acho que foi, ele deu 3 passes e fez demais. Não sei. 20 cacetadas aí de gol. 26 no Fantasy, Sombra. Todos os gols. O Marinho fez 22, hein? Hã? Desculpa, RG. Não, o Marinho foi não, bem também. O Cueva fez 26. Eu coloquei o Marinho. Mas, imagina se o Chaves guarda aquele gol ali. Nossa, é um gol, meu Deus do céu, velho. Quase partiu. Edipo, um abraço pra você. Obrigado por participar nessa segunda-feira após Bilu Bilu. É, manda seu chupa. Manda seu chupa. Chupa, mano. Mais uma vez. Vai te catar, vai doar sangue, faz alguma coisa útil. Quem foi pior, hein, ô Sombra, o Wilson ou o capítulo do Walking Dead ontem? Esse Wilson é um pavor, cara. Mas, chato, então, hein, mas tá pra briga pra quem foi pior, eu acho que o Walking Dead ainda ganhou por um ponto aí. Eu achava que assim, um bom, um ruim, né? Foi mas agora assim, tá... 26. Olha, o mas o capítulo tão montando as histórias. É que também que é tudo morre. Mas eu entendo o que você falou. Não, mas quem falou em morrer, Domingo? Até que acabou o episódio... O capítulo 1 bom pra você foi o primeiro, que acabou, morreu dois. Não, o segundo foi legalzinho. Mas o Rudy, acabou o episódio, eu pensei... Pô, acabou? Acabou, é? Pensei que ia ter alguma evolução. Foi tão chato que não teve nenhuma surpresa pra ir pro intervalo. Ia do nada pro intervalo, no meio da no fala, final, vai pro intervalo. Concordo, olha, você que acompanha nem perca seu tempo. Foi uma porcaria o episódio. Não foi uma porcaria. Você tem que acompanhar Eu sei, tem história. Eles têm que mostrar o que tá acontecendo com o Derek. Tem que mostrar o que tá acontecendo com o Rick. Vai acontecer com o Walking Dead, o que aconteceu com o Lost. O Lost começou muito bem, aí depois começaram a estender muitas temporadas e o bagulho começou mas a mas isso é normal acontecer, infelizmente, eles se perdem por causa disso. Por isso que eu gosto do Breaking Bad, cara. O Breaking Bad acabou no momento certo e o seriado é muito bom. Falando que vai voltar? Breaking Bad. Isso aí foi zoeira. Por isso que site. O GOT vai acabar. Fala estranho, pode falar. Ô, Ed, fazer uma pergunta aí. Depois do último jogo do São Paulo, Você não tem medo do pessoal dos direitos humanos bater lá na porta do, do Morumbi, não? Ó que prego. Todo mundo falando de seriado, é, agora o Bocó lá falando do negócio do treinador. Deixa aí! Seriado. Aí você vê qual seriado que o corintiano gosta. Breaking Bad. Fala do quê? Prison Break parece que vai voltar. Olha, Prison Break. Prison Break. Prison Break é da hora. Não, cara, mas tá rolando aí que depois do jogo aí no vestiário, os caras do Corinthians estavam fazendo já o exame lá do... Já, tava cuidando da naba. Aliás, que foto foi aquela, cara? Que foto? Tá me enfiando algum... Pô, que bundinha gostosa, hein, mano? Aparece o vídeo dentro do vestiário. Que bundinha malhada, hein? O cara mexido na bundinha. Hein, mano? Que bundinha gostosa, depiladinha. É, tava tomando injeção. É. Será, gente? É. Ô, produção, você gostou daquela injeção de carne? Eu tomo injeção todo dia, viu, Sobe? Camisa do Corinthians parecia do presidiário, velho. Pô, camisa feia. Ô, Edipo, um abraço, Edipo. Valeu. Valeu, gente. Abraço. Abraço, gostou, até mais. Tchau, tchau. Gostou? Não, aquela camisa eu não curto muito, não. Ela é legal, né? Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Agora, São Paulo e Corinthians, nessa altura do campeonato, pro São Paulo, ganhar esse clássico no sábado e garantir que o Corinthians não chegue na Libertadores... É muito mais importante. É muito mais importante do que vai acontecer. Falei pra ele, mas ele falou que não. Vocês ganharem do Corinthians. Ele falou que o São Paulo não almeja nada com essa vitória. Ganhar do Corinthians hoje pro São Paulo... Não almeja nada, velho. Ganhar hoje do Corinthians... É importante. Pro São Paulo hoje, como o São Paulo não almeja mais nada, então vamos estragar a brincadeira dos outros. Mas, velho, sabe qual a chance de vocês ganharem do Corinthians? Zero. É enorme, é 100%. A chance é 100%. Zero. Vamos despenar a galinha, toda noite antes de dormir, aí você vai depenar da sua mãe. O jogo sábado é onde? Itaquera ou é? Não, é lá, no nosso salão, no nosso salão. Não. O negócio é o seguinte, ó, o Sombra vai dormir toda noite, Ademir Quintino. Ele olha embaixo da cama pra ver se o Corinthians não tá lá, velho. É o terror da vida do Sombra, vai te catar, ó. É, mas... RG, o Corinthians, ele corre o risco, tá certo, de ser o carrasco da rodada. Numa vez só vai demitir dois. Não. Denis e Ricardo Gomes. Não. O Corinthians pode derrubar dois uma vez só, velho. O grande carrasco da rodada será o Sombra, já tá demitido, que vai mano. Afastar o Corinthians das possibilidades de chegar em Libertadores. Imagina, vamos ganhar. Cara, mano, o Gomes já tá demitido, só tá esperando o Natal. Três pontinhos na lomba, hein. Paga uma rajada mesmo, que o Corinthians vai atropelar de novo. Foi, aí. Eba, não tá marcando, isso? Né, Bá? Foi boa nenhuma. Não tá aí, velho. Ó, tava aqui os dois panguá aqui. É, cara de choro. E assim, o Mano e o Benjamin. Ô, amigo, nós vamos ganhar de quanto? Isso ia ser de quanto? Ia ser de quanto, Benjamin? O São Paulo caiu na Libertadores naquela semana. Acabou de tomar 6x1 do time B do Corinthians. Esse cara quer falar o quê, velho? E os caras tinham chance de pegar a vaga de Libertadores, quando eles colocaram o time bem ganhando os caras. Quando fica apelando muito ao passado, é que o presente é triste. Aonde? Aonde? Que presente triste? Você apela muito ao passado, é que o presente é triste. Meu time tem chances reais de poder pegar uma vaga da Libertadores. O presente do Corinthians é horroroso. É, bom é o do teu time, que tá brigando pra não cair. O estádio... Vamos ao Corinthians. O Corinthians já tá escalado, hein, mano? Vamos que vamos, né, Bento? Vamos. Já tá... Amanhã? Olha o Sombra com a boca trêmula, velho. Parece que vai chorar. Fala aí, judia dos caras, Bento. Vamos. Meu passar. Choro é de rir. Vamos lá. Chorar é de rir. Osvardinho. Fala a escalação que vai massacrar os fregueses aí. Vamos lá. Que isso? Mas peraí. Massacre só se caiu um mármore na cabeça das pessoas, né? De novo, né? Aqueles vamos de 40 lá, quilos, lá. Né? Olha. Pereguinho que devia ficar quieto. É muito mico, né? É muito mico. Mas pelo contrário, eu já sabia. Pelo contrário. Gosta de pagar mico. Isso não é pagar mico. Isso chama-se personalidade. É embasamento no retrospecto recente. Personalidade de tonto, Se você parar pra analisar, inclusive teu time tava há mais de 10 anos sem ganhar do meu no próprio estádio. Para de falar besteira. Olha, Corinthians. Campeonato brasileiro, lógico que é, seu nosso cego. E campeonato brasileiro era assim, o nosso cego. Olha, passou o jogo, a galinhada tá... Ah, porque faz 10 anos... Corintiano gosta de traçar os próprios parâmetros. Olha, porque em sábados em que chove, quando o torneio cai... A AGP faz isso. Quando o torneio é mata-mata... Faz isso para, ridículo. O Santos nunca perde segunda, 3 da manhã. É. Ridículo do teu time, que o objetivo era não cair. O objetivo do meu era não cair, não caiu. Então o seu caiu, mané. Então chupa. Meu time continua igual no Campeonato Brasileiro. Essa rodada pro Corinthians não influenciou absolutamente nada. Não dá pra falar hoje. Não existe nada mais ridículo. Vocês caíram no Paulista, que é pior ainda. Mas então prova. Hoje não dá pra falar. Como prova. Pega as declarações do Tele. Conhece o Tele Santana? O Tele faz isso. É que você começou a torcer pro São Paulo ontem. Talvez você não saiba quem é Tele Santana. Já ouviu falar? Já ouviu falar em Tele Santana? O Tele Santana, que é um ícone da história do teu clube, falou que teu time caiu. São Paulo, isso não dá pra falar. Hoje você vai lá. Segue o jogo sem falatório. Dá até dó. Tá. Vamos ver as mensagens aqui no oferecimento de Bozano. É jeito de garoto, chororô, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa tarde, aqui é o Renan, Cachoeirinha. Meu, é muito engraçado ver os caras chorando agora, porque o Tite, porque aquilo, não sei o quê. Mas na semana passada os caras estavam falando que era 3 pontos, né? Esse mano aí, vacilão, já falando que era 3 pontos. Então chupa Corinthians, chupa mano e vamos São Paulo. Boa! Fala galera do Estádio 97, aqui é o Marcelo do Zabuão. E aí mano, eu sou corintiano que nem você, a gente tem que apoiar o clube em qualquer situação em primeiro lugar, certo? Só que já passou da hora, mano. Senta o cacete nesse time medíocre do Corinthians e nesse presidente que plantou o maior terrorismo no Corinthians esse ano, mano. Fala mal do presidente. E outra, Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira, não dá, cara, é uma piada de mau gosto. Se o campeonato estivesse começando agora, a gente ia brigar pra não cair. Faço da sua voz aí, a voz da torcida aqui. Nossa. Valeu, um abraço. Ai. Eu concordo com o ouvinte, volto a falar aqui, cara. O torcedor do Corinthians tá na dele de poder criticar e tem que criticar mesmo. É, não existe no Brasil uma torcida, se a gente volta a pegar números aqui. É, se você parar pra analisar, a torcida que apoia, a torcida do Corinthians apoia, tá certo? É, liderando aí o ranking de sócio torcedor no Brasil. É, liderando aí os picos de audiência. O Corinthians hoje ganha o que ganha da Globo graças à torcida do Corinthians. O Corinthians ganha o que ganha do pay-per-view graças à torcida do Corinthians. O Corinthians arrecada com patrocinadores graças à exposição que tem, inclusive indiretamente pela torcida do Corinthians também. Então eu acho que no Brasil, se tem uma torcida que pode falar mal e criticar, é a do Corinthians, porque não, tem torcida que fala mal e não colabora com nada. Tem torcida que não vai pra estádio, tem torcida que não compra nada, tem torcida que não assiste o time, e o cara gosta de cornetar por simplesmente criticar. A torcida do Corinthians, ela critica, mas ela tem base pra criticar, velho. É uma torcida que apoia, é uma torcida que tá sempre junto. É, a torcida do Corinthians, ela não reivindica um time pra ser campeão todo ano, mas um time competitivo. Pronto, não vivemos volta de título, a falar vivemos aqui, de volta a falar aqui. Voltou. Existem derrotas e derrotas. Eu aceito derrotas uma boa, cara. O Corinthians ele já perdeu inúmeros jogos que jogou bem e lutou e se entregou. A torcida do Corinthians, ela não aceita a passividade com que o time do Corinthians jogou no sábado à noite. Aquilo ali foi patético. Aí galera da Estádio 97, Olá, o Carlos, São Paulino de São Bernardo. O Mano São falou Bernardo. No começo do ano aí que o Corinthians era um time a ser batido. Hoje ele é um time abatido. São Paulo parecia o puxa-frango do pica-pau dependendo da galinha. Mano! Mano, tá feio. A ser batido, batemos mesmo. A única galinha depilada que eu vi foi a sua irmã que ela foi fazer depilação. Ah, juiz! O Vessel GPS não tem pro Google, não. Ajuda o Williams, que ele tá bem perdidão. Lá no Morumbi, o Williams ia marcar o Cueva, mas ele achou grama, também achou caneta, achou até Pokémon, mas o Cueva não achou não. Embaixo da cama, antes de dormir, o mano olha e pensa, gente, só um minuto, posso concluir? Será que o Cueva tá aqui? Como que é o cara? Que é o puxa frango do pica-pau? Olha lá, ó. Pior que esse episódio é da hora, mano. Esse episódio do pica-pau é da hora, mano. Esse aí? É. Ai, meu Deus do céu. Esse apito me faz lembrar da... E o tal, ai, do... e o tal da seta pra esquerda, hein, velho? É, atenção, mano. Pênalti pro São Paulo, Cueva na bola! Meu Deus do céu. Mais mensagens. Boa tarde, rapaziada. É o Zé Martinelli aqui do Piqueri, palmeirense. Pô, o mano é fera mesmo, cara. Não entende o comentário dele quem não quer, velho. Ele é muito bom. Por exemplo, aquele lá que ele ficou... Isso é muito bom, cara. Quem entende? Mano, hoje não, não tá fácil, não. Não, mas eu falei, inclusive eu falei isso. Foi um elogio pra mãe dele. Juiz! Olha, mano, seu frango. Cartão amarelo pra você. Ah, desculpa. Injusto. Pera aí, o mano fez igual o Rodriguinho. Foi tão injusto quanto o cartão dado pro Rodriguinho, cara. Daqui a pouco, mais, isso, mano? Daqui a pouco mais mensagens, é claro. É. Agora o Estádio 97... Deixa eu ver do que vai falar. Ah, o Benjamin agora vai falar do Extra. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com o Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E... Leleu. É, acompanhar a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Continuam chegando mensagens através do nosso WhatsApp, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite aí, galera do Estádio 97. Aqui é o Márcio da Zona Leste. Ixi, a crise tá brava no Corinthians aí, né? E essa frase do Benja aí, cego quem não enxerga. Tá demais, hein, Benja? Isso aí, abraço pra todo mundo aí. Só é cego que não enxerga. Tem razão, pior que ele tem razão. Eu falei uma frase totalmente absurda. É, mas na hora eu falei, eu dei parabéns. Ninguém percebeu, né? Eu falei parabéns. Eu quis falar um negócio e saiu o outro. Percebi do meu elogio. Foi ridículo. O Benjamin é o meu maior tutor aí do jornalismo, né? Seguir os passos dele. Oi, Pretzel. Como que é o nome do curso? Não, eu tenho um novo agora, que é a parte final do curso, né? Eu faço tipo uma faculdade, né? 10 anos de curso. O módulo? 10 anos? E o módulo mais difícil é... 10 anos? É mais que medicina. É. Peraí, eu sou muito mais do que a medicina. Profissional. Que eu ensino. Mais o quê? Inclusive vai ter o Enem Pretzel. Enem Pretzel? Eu vou fazer uma prova e as pessoas respondem. O último curso é como virar um Benjamin. Você tá brincando? É assim? 10 anos? É o maior desafio. Pô, velho, em 10 anos? Você faria um curso de 10 anos pra virar um Benjamin? Ah, não, muitos anos, né? 10 anos é muita coisa. De 100 alunos? De 100 alunos, apenas 2 chegam, né? E um só que vira. Também 10 anos, eu até acho muito 2. É maratona, velho. Boa tarde, galera. Que é o Luiz Bazoni de Mairiporã, palmeirense. Líder, né, não, Domênico? É nóis. Opa, nóis. Olha, eu acho que o programa aí tá falando muito de time do meio da tabela. Corinthians e São Paulo não acrescentem nada pro programa. Agora o que importa é o Verdão. Vamos falar do Palmeira. E o Palmeira me ferrou, né? Porque eu falei se o Palmeiras fosse campeão eu ia casar. Isis, tá em pé, vamos casar ano que vem. É um abraço, é nóis. Nossa, mas olha, deixa eu te ajudar nessa. Né? Como é que chamava? Esqueci o nome dele. Bom, aqui, ó. Amigão, Luiz, casar Luiz. Com o Paulo. Ô, Luiz, eu tenho um amigo meu. Não. Que um dia falou pra mulher: olha, se o Corinthians ganhar a Libertadores, eu caso. Casou. Não. Não. O Corinthians ganhou a Libertadores. Mas é um amigo muito conhecido, né? Um cara que eu adoro. Que eu adoro de paixão. Entendi. Mas ele falou isso? Eu não lembro. Falou. Agora vai pra segunda Libertadores. Aí a mulher até resolveu gostar de futebol, torcer. Tá, né? Aí torceu pra ganhar a Libertadores. Fez poropó. Ganhou. Aí fez poropó a mulher. É. Mas ela não curtia futebol, né? Tadinha, velho. Aí ela começou a torcer. Aí ganhou. E aí? Botou a mão na testa, deu uma franzinha e falou assim: amor, deixa eu falar um negócio pra você, gato. Não é amor, é amor. Eu tava meio ansioso, meio, sabe? Ele falou isso, vamos fazer o seguinte, se ganhar o Mundial no Japão, aí sim, pode ligar pro padre, ver a igreja, marcar com o Domênico pra ser o DJ. Certo. Aí rolou o Japão. Soube eu que no gol do Guerreiro, essa menina... quase pulou. Você tá brincando. O cara falou, gente, não acredito. Agora é o caso. E aí? Não casou. Foi por isso que esse cara passou. Mas qual foi a desculpa? Por isso que esse cara passou mal no Japão, na arquibancada, na hora que... Quase morreu. E esse amigo meu tava lá na hora do gol do Guerreiro. Quase morreu, né? Na hora do gol do Guerreiro, esse amigo meu escureceu tudo pra ele. Ele falou isso. Ele teve náuseas, teve... Tava vendo ele no altar já. E aí, não sei o que aconteceu... E parece até que ele torceu pro Fernando Torres. Vai, caraca, quem passa essa porra aí, velho? Diante das circunstâncias... Mas eu não falei que aqui é um amigo meu, brother. Eu imagino que as suposições aí, os olhares voltados pra mim... Eu estou pensando que você está insinuando que esse alguém sou eu. Não, mas fui tudo eu, bem. Não fui eu, não vista a carapuça que relação, não é. Então, é justamente por isso que eu gostaria, pelo menos, de não me defender, já que você não me atacou, não gostaria de me defender. Então não se defenda. Eu gostaria de apenas expor o meu ponto de vista. Por exemplo, eu disse que eu casaria quando o Corinthians fosse campeão, bicampeão da Libertadores e 2 anos seguidos, assim. Não é bicampeão. Ah, foi em 2012 e 2018. Não, eu não falei. Bicampeão, que foi, bicampeão do Nordeste. Então você não vai casar assim, nunca, não, viu? Pode ser que seja. Por exemplo, fora isso, Gato. Fora isso, eu disse. Ferrou, tem que ser bicampeão da Libertadores. Imagina, e bicampeão mundial na sequência. Imagina, cara, escutando o programa. Mano, que isso acontece, velho. Pode ser, ó, 17, 18. Desespera, casa logo. Ó, se o Corinthians pegar uma vaga pra Libertadores ano que vem, pode ser em 2017, 2018. Eu tô vendo um apartamento ainda lá em Aê Carvalho e Ermelino Matarazzo, tá difícil. Mas se você estivesse vendo de fato em Aê Carvalho, já tinha casado. Imagina, velho, tá caro hoje pra casar. Aí tem um amigo meu que, nessa pegada, né? Ah, é outro amigo? Não, é o mesmo. Ah, o mesmo, ah. Porque ele sempre dá um leão da montanha, né? Sim. Um lá direito. Tadinho, e aí na Copa de 2014, o Claudinho, esse amigo meu falou pra mulher, balado. Ele falou, vou dar de bacana. Se a Alemanha ganhar de 7 do Brasil, é o caso. Não pode ser. Porque ele falou, jamais vai acontecer. Quando tava 6, o cara suava frio, deu 42 de febre. E a menina, essa amiga minha... Mas só torceu pra Alemanha. Não, só falava em alemão. Comprou Einstein. E queria ir lá pro Oktoberfest. E já falou lua de mel em Berlim. Wunderbar. E Munique. 7-1. Nossa, vai. Eu tenho uma pena dessa porque ela escreve o nome dela em toda barra de saia de noiva. Do Brasil inteiro. Aí ele falou assim, aí o Tite voltou. Ele falou, quer saber? Se o Tite for campeão brasileiro agora, porque não vai ser. Ele, o treinador volta, agora vai ser tudo errado. Se o treinador voltar, amor... Ano passado. É o caso. Essa amiga minha... Foi ano passado. Virou fiel torcedora. Você tá brincando. Todos os jogos. Sério? Quem foi campeão no passado? Corinthians. E o meu amigo? Mas e agora? Não, meu? Casou. Hã? Não tem mais o que fazer. Ah, o meu amigo tá... Não, teve, pelo, né? Quando o Tite assinou o manifesto que não ia pra seleção brasileira, ele falou, se o Tite for pra seleção, é o caso. Não sei se é o mesmo, mas diz assim, se for bi rebaixado, cair de novo, aí ele casa. Ah, Deus me livre. Olha! Deus que me livre. Olha! Mas, cara, esse lance mesmo aí de casar, muitas vezes aí o cara... Casa logo, mano, quero ir na festa. Não, mas eu vou casar, mas o fato de eu organizar uma festa... Não quer dizer que eu tenha que casar necessariamente. Eu posso fazer uma festa, contratar o Domênico aqui pra tocar na minha festa. O Domênico vai de graça, pelo amor de Deus. Eu vou de graça pra você, juntamento. Eu agradeço. Então você vai fazer um juntamento. Eu sou uma pessoa feliz. E vou dizer mais. Assessoria de casamento tá completa, mano. É nóis. Olha, você se ganhou mais uma coisa. Muito obrigado, agradeço, Domênico. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não falei quem é um amigo meu, até porque vocês não conhecem. Eu imitei ele, fui no do Gugu. E minha namorada mesmo disse pra eu não casar. Ela que fica pilhado. Ela que pilha. Tadinha. Ela que pilha, assim, fala, meu, vamos casar pra quê? Tá tudo tão bom assim. Mentira. A gente vai pra Luís, mano. Fala, pô, a gente já tem uma vida de casado no final de semana quando a gente tá na praia. Olha, o Mauro vai ganhar a lua de mel do Benjamin agora. Tadinha. Ô, mano, vou te falar. Ela que me... Eu, por mim, já teria casado. Ô, mano, olha pra mim aqui. Quer ter um lugar próprio pra usar, né? Para! Você é mentiroso, parou. Pô, vocês não ouviram? Vocês ouviram essa frase aí? Você não ouviu, animal? Não ouvi. Repita. Como é que é a frase? Repita. Eu vou, hein? Não, então, esse tipo de frase a gente fala uma vez só, pra não... Se fosse por mim, eu já teria. Não, cara, eu por mim, Sombra, inclusive eu já conversei com os pais dela, falei, meu, a gente já namora há tanto tempo, eu não quero que vocês pensem que eu tô iludindo a filha de vocês. Falei, eu gostaria de casar, falei, eu vou morar num lugar assim, modesto, um lugar sem muito luxo, sem muito requinte, mas o que vale é o amor. Ela falou, meu, não precisa, vamos continuar assim, tá bom. Ela falou. Ela sabe, quer sair da casa dos pais? Eu criei uma ilusão dentro da minha mente, não agora, porque eu já falei isso a coisa, eu tava há 10 testa anos. De xau. Ele fala e não ri. Eu expus essa situação, Benja, a coisa de. Aí é mentira. Uns 7 anos, eu tô há 10 assim, junto. Mexendo no nariz. É, eu expus essa situação há uns 7 anos. Eu acredito. Com 3 anos de namoro, eu já falei, pô, legal a gente acho que é verdade. Aí ela disse, meu, pô, tá tão bom assim, pra quê? Sabe? Aí a gente começa a brigar. Pô, meu, eu gosto dessa vida de namoro, esse negócio tretou, eu vou pra minha casa, você vai pra sua. Você acredita, Beja? Eu criei a ilusão de poder casar, ela que não quis. Eu acredito por um detalhe, eu acredito. Quando ele tava falando tudo isso e ele disse pra ela assim, nós vamos morar num lugar humilde. Aí eu acho que ela falou, olha, quer saber? É melhor. Vamos deixar assim. Deixa essa porra quieta. Eu sou testemunha, tudo isso que ele falou, ele falou pra namorada. O único problema é que no dia que ele falou tudo isso, a namorada dele não tava lá, né? Ah, entendi. Então, foi um ensaio? Foi um monólogo. Quem o Fernando ligar... acho que tava bravo comigo no Instagram, cara. Quem ligar e disser, só o Estádio 97, me leva para o Salão do Automóvel ou concorre no final do programa um par de ingressos para o Salão do Automóvel? Mano, mas se você casar, Fernando, você vai ter um monte de Bozano Extreme no seu banheiro. Com certeza. O que você fez, Fernando? É. Fernando postou uma foto, todo meninão na Paulista aqui, com os cachorros dele, né? Ele tem dois Golden aqui. Não, só um, o outro não é. É, o outro ele viu que era mais bonitinho que o dele e quis chupinhar. Né, dele o cachorro. Aí ele colocou aqui, ó, Domingão na Paulista. Aí colocou as hashtags do cachorro dele. Tá aqui, com ele, Nelson? É. Aí eu postei aqui, eu falei, da hora, hein, Fê? Os cachorros te levando pra mijar, mano. Eu acho que ele me bloqueou, velho. Porque os amiguinhos de Angra vão ver, aí vão falar, ah, seu funcionário, esse subalterno aí, tá te aloprando. Mas ele tá preparado pra escutar isso do Marcão, não? Não, ele já escuta do Marcão. Marcão ia ser pior. Pior. Aí, Fê, geralmente é pior. É isso aí, ô Fê, você que fede como um rato morto, se liga nessa dica aqui, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto aqui da rádio pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é, Fernando? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele veio pra salvar a sua vida, cara. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Por exemplo, você vai estar agora na academia, você não vai estar com aquela mancha nojenta, aquela pizza, ligando o teu cotovelo até o teu umbigo. Você vai estar cheirosinho, cheirosinho e sequinho. Você vai ser o galã da academia, tá bom? Agora, a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E lembrando o ouvinte do Estádio 97, o cara que for esperto e ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, tá bom? Não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. A eleição dos Estados Unidos é amanhã? Sim. Na verdade, a eleição você termina amanhã. Termina. Porque depende dos estados, você já pode ir votando. Você vai votar o dia que você quiser. Amanhã é cobertura. Mas o resultado sai quando? Amanhã. Amanhã, cobertura o dia inteiro. Bom, se tudo correr bem, o resultado sai amanhã, né? Uma vez o Al Gore contra o Bush lá, que teve um problema na Flórida e o negócio demorou dias, semanas, meses, né? Você imagina se o Donald Trump ganha amanhã? Não vai ganhar. É pôr fogo no mundo. Não vai. Sei lá. Olha, tem chance, ganhar, tem chance, sim. Tem chance, ontem, ontem tem chance noite, de ganhar. Ontem à noite eu tava escutando o jornal. Mas tem chance de ganhar, sim. Tudo bem, tá que nem Palmeiras e Santos, mas tem chance. Não. Vamos lá. Não é igual, não. A chance é menor. É que a eleição americana é um pouco complexo o negócio, não é, viu, Domênico? Sabe por quê? Primeiro, delegado, você não é obrigado a votar. Você pode responder uma pesquisa e luta, você não ir votar. A luta deles, dos candidatos, é fazer com que os caras saiam de casa pra ir votar. Porque você não tem a dúvida que o eleitor do Trump é o que mais sai de casa pra votar. Sim, sim. Então, entendeu? Vamos lá, 32847097. Agora é a hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Esses ringtones sertanejos que o Benjo arrumou. Benjo, caramba! Nossa. Tá muito depreso. Parece Corinthians, né? Perdoa por eu ter... Meu Deus! Essa voz é inigualável. Ouve aí, ouve aí. Ó. Pra ser pra sempre a minha companhia. Meu Deus. Perdoa por eu ter acreditado neste sonho todo dia. César e Paulinho, rapaz. Isso é top, deixa rolar, deixa rolar. É mais deprê do que o Corinthians. Deixa rolar, velho. É mais deprê do que o Corinthians. Toca na rádio, na programação, o bagulho é estouro, velho. Não, não ferra. Alô? Alô? Quem fala? A Jéssica novamente consegui baralho. Hoje vai ser o inferno. Não, fica aí, Benjamin. Não, fica aí. Você vai, Benjamin. Fica aí. Acabou, Jéssica. Não foge, não. Não foge, não. Não, não. Foge, não. Fica aí, no amarelo. Isso. Amarelou, hein? Ô, Jéssica, amarelou pra você. Não, tranquilo. Hoje eu tô tranquilo. Não vai ter polêmica, não. Ah, sem polêmica. Sem polêmica. Seu chupa vai pra quem? Chupa especial. Quem vai? Isso aí. Vamos lá. Chupa especial? É. Será que precisa falar? Acho que nem precisa falar. Não, né? Lógico que precisa. Precisa? Ai, chupa pro Mano e um chupa pro Benjamin. Tomara de quatro. Tomara. Vai te catar. Supra. Boa, vai Jéssica, fazer uma drenagem boa. No tornozelo. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Eu não vou falar muito, prometo hoje. Graças a Deus. Deixa ela falar. Eu falei pra minha família que eu ia tentar novamente ligar hoje. É. Faz uma semana que eu falei com vocês. E eu falei, meu, tem que tentar ligar, porque não tem como. Eu errei o placar contra o América Mineiro, mas contra as galinhas, eu acertei. Não dá, meu. Ô, Miná, por que você não vai fazer uma drenagem nesse seu tornozelo? Ah, respeito com a menina. Eu tô tranquila. Não, eu não preciso fazer drenagem, tá tranquilo. Não, imagina, Fê, imagina. Drenagem. Sou adepto às coisas naturais, do jeito que tem que ser, não precisa. É isso aí, é isso aí. É nóis, a gente acabou com a galinhada. É isso, galinhada. Isso que é mais importante. É. Ó, por isso que tá solteira e vai morrer sozinha, velho. Ah, juiz. Quem disse que ela é solteira? É chata bagarai. Quem disse que ela é solteira? Mas peraí, você usa o mesmo argumento? É a mesma coisa, solteira? Sempre. Calma, a gente tem que falar agora do que aconteceu no jogo. Não, não, eu prefiro falar da tua vida. Ele não quer falar do jogo. Não, mas por que você não quer falar do jogo? Tá com medo? Que medo, que medo. O ano pro Corinthians acabou, filhona. Pro teu time também. Pro teu time também. Ah, não, pro meu time com certeza acabou. Mas assim, com o meu também, viu? Porque é um gostinho bem especial, porque a gente meteu 4 em vocês, né? Vocês caíram de 4. Não, mas parabéns, parabéns. O jogo foi merecido mesmo. O Corinthians não jogou nada. Pra você, quem foi o melhor? Oi? Pra você, quem foi o cara do jogo? É. Ah, sem dúvidas nenhuma, o Cueva, né? Ele jogou muito bem, arrasou. Era pra ter sido mais, né, o jogo. Perdeu dois gols feitos. É, né? Porque o Chaves também, não sei como que ele erra aqueles gols, mas pô, foi... Esse maluco é sambado, hein, meu, esse Chaves aí. O maluco de vez em quando faz gol, mas esse cara perde de gol, cara. Ô, mano, ele é bom, é que ele tenta muito, mano. E também ia falar uma coisa, às vezes ele tá sozinho. Ele perdeu uns dois aí, cara a cara, velho. Ok, mas ele não desiste, é o tipo de jogador. É, exatamente, ele vai tentando muito. Não desiste, muito. O cara, meu. Ele vai pra cima. Ele perde peruano? Muito, porque ele. Peruano, tem... né? Mas, velho, sobrar. Não, argentino. Chaves é argentino. Chaves é argentino. Peruano é o Cueva. Mas aí que tá, os caras falam, ah, mas ele tenta bastante, ele é esforçado. É o mínimo, velho. Maluco jogador de time grande, velho. É o mínimo o cara correr e se esforçar. Agora, na boa, precisa de um pouco mais. Comparado o Chaves com o Calleri. Se o Calleri é um jogador hoje pro cenário nacional, o jogador nota 8, Calleri o Chaves é nota 6, cara. Calleri nota 6 é melhor, e olha lá. Muito melhor. Mas ele num time acertadinho, mano, acho que... Ah, mas RG não dá pra perder os gols, o cara perde não, velho. Mano, mas ele com o time servindo ele, ele vai fazer chover. Ele vai fazer chover. Acho que num time quando melhor, encaixar o meio e a lateral ali, ele vai fazer chover esse cara. Ele não é perdão vai ser artilheiro do Brasileirão, artilheiro não dá pra definir do Paulista. Se o Chaves, ele realmente é um cara que... É ruim, perde gols? Ou é bom? Sombra, esse cara perdeu um... foi aquele jogo do São Paulo no Morumbi, foi um jogo de domingo de manhã. Não, não só esse lance contra o Flamengo. Contra ele o perdeu Santos um também, gol. Não, foi um time verde, eu não lembro se foi o Curitiba ou a Chapecoense no Morumbi. Ele perdeu um gol, aliás, dois gols, mas cara a cara, velho, cara a cara. Mas como a gente não tá muito tempo aqui, sim. Não dá pra saber se é fase ou se ele é um perdedor de gols mesmo. Não sei se é um momento... Nesse momento ele perde muitos gols, ou se ele é de fato um cara que não sabe fazer gols. O futuro tem a vai dizer. Do time, né? Hã? O time não tá bem, né? Então quando você tem um cara, mesmo que ele seja goleador, se a bola não chega até ele e ele tem que fazer tudo sozinho, é difícil se avaliar. Fala assim, pô, aí você vê aqueles caras que depois vai pra outro time e fala, pô, por que deu certo lá, não deu certo o meu time? Porque também no contexto do time do geral, não dá, né, velho? Sabe o Cueva, o futebol de quem que ele me lembra? Um jogador que teve recentemente no rival. Okay. O perfil do futebol do Cueva é exatamente igual ao do Valdívia. O tipo de jogo do Cueva é igualzinho do Valdívia. Não machuca igual, não? Será? Hã? Não, machuca igual. Eu acho que o Valdívia carregava mais a bola, não? Não, mas ele carrega. O Cuen vai carregar a bola. Caramba. Tem drible curto e coloca os caras na cara do gol. É o mesmo, tá perfil, mesmo perfil de jogo do Valdívia. Só que a diferença é que ele não machuca, né? É. Ainda. E quando tiver aquela peça certa machucar. Do lado, ô, sai pra lá, ô. Sai pra lá. E o... Gente, deixa eu só falar do Chaves. O Chaves, na minha opinião, ele... Assim, é lógico que ele tem raça, enfim. Que nem o Mano falou, é obrigação do jogador ter raça, de ter muita vontade de jogar. Mas eu acho que falta, que nem o Sombra também falou, não dá pra saber se ele é um jogador bom ainda ou se ele tá vivendo uma má fase. Só que eu acho que ele precisa treinar mais. Porque nas finalizações ele erra muito, assim, aí não sei, deixa um pouco a desejar. Mas ele é um jogador que pelo menos ele busca o jogo, né? Eu acho que ele sempre tá lá, tá correndo, porque tem jogador de São Paulo que eu não sei o que acontece, que eles ficam desanimados e nem quer correr, não sei. Acontece algumas coisas que não dá pra entender. Ele não, ele pelo menos é bem esforçadinho. Se Deus quiser, ano que vem esses jogadores não estarão no São Paulo. Eu acho que falta no São Paulo, boa noite. Ô, Juninho. Juninho, Pernambucano. Falta, exatamente, pensamos igual. Fala de novo. Alguém que bata falta. Que bata falta. Escanteio. E queria indicar Marco Aurélio, que é amigo meu há muito tempo. Quem? Marco Aurélio. Ah, você quer indicar do São Paulo. Ele. Um jogador. Vai lá no PSG, Blaise Matuidi. Caraca. Traga ao São Paulo. Tá, vai barato. Jogar muito bem ao lado de Cuevá. Cuevá. Cuevá. Ô, Jéssica. Oi. Um beijo pra você. Um obrigado beijo. Pela audiência, viu? Obrigada, gente. Valeu. Fala pro Benjamin não ficar mais com medo, não. Ele não precisa sair da sala. Ele saiu. Tá, amarelou pra você. O Benjamin foi mal educado com você. Eu tô entendendo. Apesar de você ser conhecido, isso é legal pra caramba. Muito obrigado, Benjamin, viu? Amarelão mesmo. E, ó, desculpa o Benji, ele não é uma pessoa, não. Mas é que o Benjamin, ele anda muito estressado, sabe? É, então isso, a gente vai entender. Tá passando uma fase difícil, né? A gente entende. Muito agora, sim. Então. Flamengo, muito amarelo. Flamengo não aspira ele, mais ao título. O Corinthians tá, né? É. O Galo, que também tá caindo. É, tudo que é pena tá penando. Acho que ele tá precisando de férias, né? Vai saber. É. Um beijo. Tchau, tchau, valeu. Tchau. Segundo ouvinte do momento sem parar. São três ouvintes na sequência. Sem parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É. Eu nasci num recanto feliz. Ó, isso é bom, hein? Foi ali que eu vivi muitos anos com papai, mamãe e meus irmãos. Ó, Lourenço e Lorival, velho. Isso aí é um hino sertanejo, cara. Você acordar num sítio, Sombra? 5h45. Aquele cheirinho de cocô de vaca. 5h45. Fica aquele cheiro no ar, né? De manhã fica um cheirinho mais forte. Aí você vai o leitinho já direto do seio. Leitinho direto do mar. Da vaca. Leitinho direto do boi, né? Você gosta do leitinho quente? Que isso, Rodrigo? Gosta do leitinho quente? Direto do boi. Vocês são maliciosos. Que é mamar do boi. Nem só tomava leite do bode. Não tem nada de leite de boi. Gosta do leitinho vaquinha. Quente, né, velho? Você põe, não. Você põe o copo debaixo da tetinha dela. Debaixo da tetinha dela. Põe o copinho lá e toma um leitinho quente, é isso? Cresci em Atibaia, eu sei do que é isso, rapaz. Não, mas Atibaia é muito próximo. Aí você aqui de vai São na Paulo. Como é que chama? Jabuticabeira. Ô, mano, o Rudy quer que Jabuticabeira, ó. O Rudy gosta do tronco. Quer dar no pau, né? Olha os caras valendo. Jabuticabeira, aí você pega jabuticaba no tronco. Mas você acorda. Pode acordar. Escorregou. Ah, isso aí. Alô! Escorregou, hein? Bom, é amor. Quem fala? Amor. É o Vander. O Vander. É Vander com V ou com W? Leitinho quente. Com W. É Vander. Vander do quê? Você gosta? Assim. Vander Gilgilo Valdez de Souza. Quantos anos, hein, Vander? 33. Ah, é São Paulino? Ah. É tricolor. Não corta magia. Então manda a chupa, vai. Todo show, aproveita que o mano tá te ouvindo. É, porque é o urso. Não, tô nada, já tirei o fone. Tchau. O Benji amarelou, não, velho. Não, eu gosto do mano. Gosto do mano? Gente boa, mas chupa, mano. Ah, de catar, rapaz. Eu gosto do mano pra tirar sarro, né? Ô, o Teleton bateu a meta lá, mano? Não, o Teleton o quê, rapaz? É verdade, mano, vocês não viram o Teleton? Você quer falar de Teleton agora? Agora você quer Teleton? Bateu a meta lá, porque eu tava vendo a hora lá, não tinha batido, bateu mesmo aí. Sempre bate, vai. Não, teve um ano que o bagulho não bateu. Ah, sempre bate, aí é gente. Que vingança, como ele é vingativo. A mesma coisa que vocês fizeram. Nossa, gosta de bater. É, o tiozão bate pros outros. Ó, ainda bem que bateu a meta, então, hein, mano? Ô, Vander. Ainda bem, oi. Boa. São Paulo bateu a meta? Olha, cara, não ganhamos nada esse ano, mas olha, Fiquei feliz na vitória de São Paulo no sábado. Já tá bom pra mim. Tô satisfeito, cara. Tava engasgado aqui, cara. Muito curitiano, chato. A meta é chegar aos 45 pontos, né, pô? É, não, tá ótimo. Não, isso é a meta. Eu tinha certeza que o São Paulo ia cair, cara. Agora, vocês acham que cai quem? Olha a sombra. Eu ainda acho que o Vitória vai no lugar do Inter. O resto já tá definido. Tá definido não, mano. Eu também acho, mas o Inter vai cair, cara. O Inter tem que se cuidar, velho. Quem pega quem aí? Ó, o Figueirense. Qual a tabela do Inter? Ó, o Figueirense, Santa Cruz e América já foi pro Vinagre. Não, pra mim, o Figueirense já era. O Inter, ele pega dois adversários em casa, que é a Ponte Preta e o Cruzeiro. A Ponte tá perdendo tudo que é jogo. E ele pega dois adversários fora que ele precisa vencer ou pelo menos empatar com um dos dois aí pra chegar nos 45, quem? Que é Corinthians e o último confronto do Inter é o Fluminense. Então, no Rio. É difícil, hein? Mas, Domênico, se o Inter vencer duas, cara, o Inter hoje, ele tá com quantos pontos aqui? Eu sei que se o Inter fizer 5 pontos, ele já escapa do rebaixamento. O Inter tem 38, não é isso? 38? Vitória 39, não é isso? Não, o Inter, ó, vamos lá. É isso aí. O Inter, ele tá mesmo aí com a quantidade de pontos aqui. De 38, 39 e 40. 40 é. Mas só que o Sport joga hoje, o Inter, né? Ele precisa necessariamente aqui, ô, meu querido Silvério. Oi, amor. Tá boa, cara. Sete pontos. Em então, 12, vitórias, mano. Duas vitórias e um empate. Não é possível. Mas pra um time não. Que tá lá embaixo, 12. Mas, Domênico, 12, você pega 12 pontos. Não, faltam 12. Ele precisa de 7. Mano, mas olha é fácil ganhar. Sombra, vai pegar a Ponte Preta que já não quer nada. Já. Em casa tem Ponte Cruzeiro. Essa história de não quer nada, né? Não, mas é que tá bom. Ó, em casa eles têm Ponte Cruzeiro e fora de casa tem Corinthians e Fluminense. O Corinthians já tá todo já arrebentado. O Inter, ó, na boa, sabe por que não cai, Sombra? O Inter, nas partidas que ele fez aí na Copa do Brasil, credencia o torcedor do Inter a ter uma esperança de que possa escapar. Porque o Inter, ele jogou bem, inclusive contra o Atlético Mineiro, que era um adversário aí extremamente difícil. Tudo bem, mas tá olha aqui, o Inter recebe a Ponte, ok. É. Aí visita o Corinthians, aí é 3 pontos pro Inter. Nah, te catar. Catar. Você Corinthians falou almeja, que é chance. O Corinthians almeja alguma coisa. Pontos não, mas aqui, o Corinthians almeja ainda alguma coisa do Campeonato Brasileiro. Mas eu não acho, diante da bola que o Corinthians tá jogando, difícil o Inter vir aqui e empatar o jogo. Ele já salva ele, se ele entendeu? Quer os dois em casa. Os dois jogos que o Inter tem em casa são Ponte e Cruzeiro. Então. Os jogos fora são Corinthians e a última rodada é o Fluminense. Isso. O Fluminense já pode chegar numa última rodada, Sombra, sem a necessidade de fazer nada no campeonato. E o Vitória já vai perder pro Santos na próxima rodada, não. Provavelmente. Quem que pega o... Os dois se batem, né? Cruzeiro e Inter. Quem quer que o Inter pega? O Inter. Na próxima. Ponte Preta. Aí, vai a Ponte Preta, já entregou. Vitória, próxima rodada, visita o Santos. Aí depois, o Vitória... recebe o Figueirense. Cara, tudo bem, vai jogar Figueirense. Já vai ter caído. Não, mas aí é um confronto direto ali naquelas últimas vagas aí. Mas eu acho que o Figueirense já foi pro limbo. Mas eu acho que o Vitória ganha do Figueirense. Depois, o Cruzeiro o Vitória já tem 44. O Cruzeiro visita já saiu. O Curitiba. É, aí é jogo duro. Tá difícil. E já vai Vitória, ter saído também. A tabela do Vitória é muito mais difícil do que a do Inter, cara. E depois o Vitória recebe o Porco. É o último jogo. É. Agora, tem quem pode entrar nessa zona aqui, é o Sport, né? Então, cara, mas eu acho que mesmo assim, Sombra, analisando aqui, ó, Inter, Curitiba, Sport, analisando Vitória... Essa cadeia eu acho que o Vitória, analisando a tabela e o que tá rendendo, mesmo que o Vitória tenha vencido a última partida aí no Campeonato Brasileiro, ganhou bem do Atlético Paranaense, mas na boa, cara, hoje, se a gente parar pra analisar em termos de tabela e projeção, o Vitória, na minha opinião, cai. E eu não acho que esses três também. Últimos também aqui acho. Mudam. Também ó, acho que é a vitória. Figueirense, Santa Cruz e América vão pro limbo. Aliás, aquele jogo de ontem, Santa Cruz América, podia valer pra Série B do ano que vem já? Já podia, já né? Já combina, é pra ter uma semana de folga. Falar em Série B... E os dois, pelo menos. E a Série C? E aquele zagueiro do Guarani, cara? Que é aquele? O Henrique, é isso? Ferreira? Ferreira. Ah, mas, cara... Viu, Dodô? Baixou, bateu no juiz? Baixou um negócio... Não justifica-se, mas entende-se. Eu nunca vi coisa igual. Ele vai ter uma punição brava, hein? Foi mais forte que o chute do Serginho no Bandeirinha. Muito mais. Falou. Mas e você boa, viu véio, o outro jogador do Guarani que foi segurar ele? Ele ficou ele bravo, deu um golpe e virou o cara. Ele vai ter punição pra torcida do Guarani? E a torcedora do Guarani que viajou lá pra Minas Gerais? Vai tomar uma muqueta do guarda, você não viu? Não foi muqueta, foi chegar pra lá, vai. Porra, advogado. É merecido, hein? Pra lá. Ah, é? Mas e a punição pra torcida do Guarani? Aquela Mas é que tá, RG. Aí a própria direção do Guarani, quando tava dentro do gramado, falou que houve um excesso por parte da polícia ali. Caraca, eu não tinha visto, velho. É, meu. Então, mas esse não joga mais. O jogador do Guarani nem falta fez, cara. Olha, ele nem falta fez. Deu nipom no próprio jogador. Deu nipom, velho, no outro. O ouvinte tá falando, gente. Fala aí, Wander. Ela chegou, essa moça chegou insultando os policiais também, dizendo que era advogada, chamando que era de verme. Foi totalmente deselegante. Rapaz, já deu certo. Quem que foi aquela moça lá que torcedor? Ela agrediu verbalmente os policiais, né? Falta de respeito total. Véio, o cara tava incontrolável. Ela chegou a querer ele colocar a mão dele na cara do policial. Ela quis dar uma carteirada. Ele entendeu e empurrou mas tudo ela, bem, algema, prende, mas não precisa... Não, mas é que tá, né? Sombra. Ela quis meter uma carteirada. Mas a forma como ela chegou abordando, fora os palavrões que ela havia dito, ela já tava, tipo... Ela chegou falando palavrão. Depois ela chegou, tipo, peitando o policial. Depois ela enfiou o dedo na cara. A próxima atitude dela poderia ser um tapa no rosto do cara. Ô, Sombra. O engraçado é o Bandeira que vai tentar defender, mas ele tá fica pulando que nem uma... Ele tá louco, parece velho. Uma pipoca, o Bandeirinha. Ele ficou volta louco. Lá, ô, Sérgio. O Bandeira, velho, ele vai lá e fica... Medo? Ele fica e o medo? Medo? Ó o medo, quer ver, ó? Presta atenção aí, ó. Ele derruba lá, quer ver? Agora, ó o Bandeira vindo, quer ver o Bandeira vindo, ó? Agora ele vai ficar. Vai, ah, quer ver? Ó, o Bandeira cerca os que estão cercando. Olha lá, o Bandeira. Ó, o Bandeira pulando, ó, o Bandeira pulando. Ó. Ele só fica pulando, filho. E o guarda também. O cercando, tipo. Mas ih, rapaz, ferrou. Ele deu em futebol, amigo, fica metade fica pulando. É. Não é não? Mas, ó, com relação a esse lance, Sombra, é que o árbitro ele pode ter visto talvez uma cotovelada e pode ter sido essa a marcação dele. Mas aparentemente no lance eu não vi uma jogada ali. Pode, claro. Não, uma coisa não justifica o lado, a cabeça, o lado oposto da imagem pode me mostrar uma outra imagem. Mas eu nem achei que foi falta. Olha, velho, o próprio jogador, cara. Mas, ô, mano, uma reação. Ó, a bandeira. Olha lá, pulando. Vai, pula. Cara, explode. Então, esse cara deve ter problema. Mas, Sombra, entende-se também a revolta do jogador? Porque se o cara vai numa dessa, eu não tô justificando, eu acho que é injustificável esse tipo de ato. Mas pera, moto. Eu acho injustificável qualquer conduta parecida com essa. Só que. Entende também o lado do cara, velho. É um maluco que às vezes aí tá nervoso. O Guarani então nessa altura do jogo tava perdendo 2-0. Não, tem o Guarani já subiu. Eu sei, mas era o título da Série C, cara. Era o título da Série C. Ah, dane-se a Série C, mano. Não é dane-se, Domênico. Dane-se pra quem tá na Série A e torce pra time grande. Mas pra um cara desse, velho, é o jogo da vida. É Série C, né, B? Mas é o jogo da vida pro jogador mesmo. Nada justifica, cara. Eu também acho que não justifica, Benja, mas eu tento compreender o lado do cara. Não, eu tento entender o lado do cara. Nada justifica, você tá passando pano, pô. Mas, velho, da mesma forma que eu fui aqui solidário ao Dudu naquela oportunidade que ele acabou empurrando o árbitro, que eu falei que ele não merecia pegar um ano de gancho, eu também acho que não vale a pena aí dar um ano de gancho pra um rapaz desse. Um ano não. Ele tem que um ser punido. Meio, não, mano. Não acho. Três meses tá de bom tamanho, cara. Eu concordo cara. Com o mano. Eu acho que tá de bom que tamanho. Dar. Uma compensação financeira, um carro zero e uma viagem pra Europa no final de ano. Cara, que vocês são a favor de grosseria de pessoas. Uma praça bom, em Campinas, colocar o nome dele. Benja, tá certo? Deixa eu ver quantos anos. Quantos anos que Cristo foi crucificado, Benjamin? Quantos anos? Não, para. Você estaria lá. Você ia estar aplaudindo. Porque não, você é só a favor de crucificar as pessoas. É um momento sem parar. Eu acho que todo mundo tem direito de errar. São tão idiota como é. Todo mundo tem direito de errar, cara. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Wander, um abraço pra você. Obrigado. Deixa eu fazer o merchan primeiro, Sombra. Faça. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou um kit aí pra você espantar a nhaca aqui do desodorante Extreme, tá bom? Valeu, o kit top, hein, cara. Esse é maravilhoso, cara. Esse é maravilhoso. Sensacional, Bozano. Manda um amo ela pra minha esposa, Ana Maria. Boa, velhinho. Um abraço aí pro Santa Mara e a galera do grupo aqui do WhatsApp. São Paulo Futebol Clube. WhatsApp. E pro Rogério Máximo também, homem. Boa. Valeu, um cara. Obrigado. E um abraço pro Ângelo Máximo também. São sensacional. Também. E Benjamin, assisti só você ontem no Facebook aí, fazendo a transmissão ao vivo. Aquele departamento lá no Rio de Janeiro, sensacional, cara. Parabéns. Aí, Benjamin, você andou por hora, você nem fala, meu, com o cara. O cara andou pra você agora. Desculpa, desculpa, tá vendo? Cadê o juiz? Desculpa, amigão, obrigado, velho. O cara andou com você. Desculpa. Que isso? Louco, hein? Tá pensando o que você fez, né? Desculpa. Nossa, eu tava vendo negócio que eu fiquei desatento. Pô, tava refletindo no que você fez, porque não quer falar com o ouvinte. Não, o senhor não tá nem aí, pô. Acabei, amarelão. Se liga, velho. Já vi um cara legal, tem um cara que quer arrastar ele no Facebook lá, que segue que ele tem que bloquear mesmo. O cara fala besteira. É isso aí, Vander. Desculpa a minha falta de atenção. Obrigado, velho. Valeu. Não, tamo junto, cara. É nóis. Aí vocês, todos vocês aí são sensacional. Nóis. Muito obrigado mesmo. Valeu também. Proporcionar vocês aí, escutar vocês todo dia é sensacional, não, cara. Sem palavras. Boa, valeu, Vander. Muito obrigado. Mota também. Valeu, Vander. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona. Isso. Com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Opa! Nossa! Maravilha. Animou um pouco. Na rua onde eu moro, conheci uma vizinha separada do marido. Olha a letra, repara a letra, olha a letra. Essa letra é boa. Ser bonita, é um poço de bondade. Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. Ô, velho. Eu, vendo meu carro na chuva, ofereceu a sua garagem. Tira o carro, põe o carro, velho. Não. Você já tirou e pôs o carro? Aí, ó. Adoro. Adoro abrir a porta da garagem. Esse é o sertanejo. Você já pôs o carro na garagem? Esse é o sertanejo. Opa, velho. Põe muito carro na garagem? É essa, né? Hã? A ideia é essa. Mas ideia que tal? Essa. Esse é o sertanejo pra você pegar as danadas, velho. Porque é a música de duplo sentido, mano. A mulher que tá dançando com o dedo na boca nessa música, aí o Rude vai pra cima, velho. Isso é Rio Negro e Solimões. Aí você tem que ir com os dois dedos no ouvido. Que dedo no ouvido, velho? Assim, ó, você tem que ir, ó, pra chamar a câmera. Isso é música boa, cara. Isso é música boa, cara. Suzano tem uns rodeios, hein, Suzano. Alô! Oi, alô, boa noite, Dudu. Olá. O cara vai falar com o Domênico, o cara imposta a voz, velho. É o Zé Aparecido. O Chico. É verdade, é verdade. Ah, temos boa noite, mano. Boa noite, galera do estádio. Galera. Galera. Galera. E aí, Paulinho, e aí, Zé? Fala com ele aí, já sabemos tudo, bem, tudo dele. Só felicidade, Zé? Só felicidade, só alegria. Nossa, é bom demais. Missão cumprida, Zé? Missão cumprida. Espancamos o Corinthians, é ótimo, é excelente. Olha, porra, e de novo vocês fizeram um strike lá, hein? Foi um maior rebu, hein? Olha, ó, ganhar do Corinthians é excelente. Uma vitória desse naipe é isso é muito bom, ó, porque nosso São Paulo, meu São Paulo, nosso São Paulo, há vários anos não consegue fazer bons campeonatos, não anda bem, e esse ano não foi diferente, né? Perdemos muitos jogadores, saíram para atuar em outras praças, e foram feitas novas contratações, sim, lógico, mas jogadores médios que não batem com a característica do São Paulo, ou seja, não ajudaram em nada. E dentro do campeonato, passamos mal um bocado, chegamos muito próximo à zona do perigo, né? Ou seja, do rebaixamento. Isso não é bom, não é para uma equipe do nível de São Paulo. Ô, Zé, na parte de baixo da tabela. Mas vamos ver se eu falo. Para 2017, Ricardo Gomes e Denis, sim ou não? Olha, o Ricardo, no finalzinho, eu sei que ele tem um empenho, trabalha demais, está trabalhando muito, mas eu acho que não dá para continuar, não. Eu acho que não. E o Denis? Eu acho muito fraco. O Denis vai continuar, né? Com certeza. Como na minha opinião... Ele tá fazendo um bom trabalho, é esforçado, grandioso. Mas ainda nós precisamos de um outro goleiro superior a ele. E ele continua lá. Vai entrando como fez o Rogério, né? Como fazia o Rogério. Eu acho, cara, que assim... Vai virar o ano com o Ricardo Gomes e vai virar o ano com o Denis. Com certeza. E qualquer alteração mais radical nesse sentido... Só vai acontecer, a meu ver, depois das eleições. É, o pessoal, se acontecer. O pessoal no Twitter está dizendo isso, vai de encontro com o que você está falando, que vão esperar realmente as eleições para saber o que vai acontecer. Não acho que aconteça nada até abril, a não ser contratações pontuais para melhorar o time, claro. Mas essas trocas, técnico, goleiro, vai ser isso aí que está aí já. Não tem isso, é esse time. Sombra, não, a gente estava vendo o juiz apanhando, né, Rio? E olha que coisa, cara, nesse final de semana que aconteceu, um jogador acabou matando o juiz, cara, depois de receber um vermelho lá no México. O crime envolvendo um jogador de futebol abalou o México no último final de semana. Um jogador amador matou um árbitro durante uma partida após o juiz expulsá-lo em campo. Segundo a imprensa mexicana e espanhola, informam, o árbitro Vitor Trejo levou um golpe na cabeça após mostrar o cartão vermelho para Rubem Rivera Vázquez. Mas aí é amador, né? É que nem dizer aqui que na várzea mataram alguém, mas é um futebol amador. Velho. O jogador fugiu de carro. Lamentável, né? Não foi localizado, mas olha, vou dizer uma coisa. Não foi no México também que teve um jogador que subiu no alambrado e deu um chute no torcedor? acho que foi. Acho que foi, é. Os caras são loucos lá, velho. Mas México é meio Brasil, viu? É, os caras são meio doidão lá, Brasil. Velho. Zé Aparecido, um abraço. Então não expulsa, pô. Então não expulsa também. Evita o problema. Mano, ah, para. Oi. Mano, diga. Olha, independente do torcedor, de qual clube que ele tem o coração dele, você é sensacional, você tem história no futebol, você é maravilhoso. Muito obrigado. Mas independente, né, das brincadeiras, claro. É lógico que você é esportista, aguenta sossegado, porque quando é adversário você também alerge o cara. Mas vencer o Corinthians, você sabe que para nós, torcedor de São Paulo, é sensacional. Manda o chupa logo. Manda o chupa, Zé. É maravilhoso, é fantástico. Parabéns. Não, mano, mas aquele chupa de locutor. É, mano, manda um chupa, Zé. Ô, Zé, aquele chupa. Ah, eu respeito o mano. Obrigado. Zé, é um ouvinte esclarecido. Você amarelou, obrigado, Zé. Amarelou, não, o cara é parceiro, velho. Ele é sensacional. Tudo bem. Deixa eu mandar só um abraço aqui pro meu. Obrigado, irmão. Oi. Deixa eu mandar só um abraço pro meu amigo santista aqui, que mora aqui no bairro. É o André. O meu sobrinho santista também apaixonado, o Rodrigo, e a noiva dele, palmeirense. Olha que briga. Oh, teu sobrinho é mais velho que você? Não, é mais novo, santista. É mais novo. E é o Rodrigo santista e a noiva dele é Gabi, palmeirense. Gabi. Um abraço no geral para todos. Todos vocês são merecedores de tudo isso que vocês fazem aí, porque vocês são fantástico! Obrigado, olha, Zé. Olha, Zé. Zé, voz de locutor. O Domênico fica com uma ódio. Zé, locutor. Esse foi o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Você ainda tá com as caixinhas do Sem Parar? Quantas vezes mais preciso falar pra você tirar as caixinhas e trocar pelo novo adesivo do Sem Parar? Você vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem? E ó, o pessoal do Sem Parar sempre manda bem demais, viu? Porque esse adesivo aí você continua com toda a comodidade, não fica se preocupando com moedinha, tickets, um monte de coisa chata. E vem tudo numa conta só em até 30 dias. Troque já o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo. Quer saber onde encontrar o adesivo? Como fazer essa troca? Onde? Vá até uma loja do Sem Parar. Você pode encontrar no semparar.com.br ou baixe o aplicativo do Sem Parar. Boa. Lá você vai encontrar a loja mais próxima. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É BV, RG! Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea do meu amigo São Paulino Roberto Toca? Segundo dados da produção, José Aparecido da Silva. O Zé agora que ligou, a voz de locutor que o Domênico odeia? Exatamente. Ah, não odeio nada. Bonés Vista Aérea. Mas tem que pedir o RG, que 30, se vier 30... José Aparecido da Silva amanhã aqui, para Paulista até a Brigadeiro. Ah, para. É, é verdade. Não, mas a voz dele é inconfundível. Aí ele vai dar uma de locutor aqui e a gente vai saber. Não, mas ele não mandou. E quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Édipo José Silva dos Santos. Agradeço a presença do Estranho no Ninho, palmeirense, veio participar do programa. Valeu, Estranho. Ô, pessoal, valeu. Ô, Benja, mandar uns abraços aqui rapidinho, que eu sei que a hora já estourou. É, o pessoal lá do UOL, lá do trampo. O cara, quando pega o celular, porque vem uns 500 abraços. Vamos lançar um aplicativo de abraços? Não liga pro Benja. As pessoas gostam de abraços. Um chupa pro Mauricinho, Guga, Max, Pipoca, Rafa, Brito, Gueira, Oswaldo Santista, pro Jefferson, pro Pipoca, pro Vidal. Pipoca já foi. Pipoca você já falou. Já, então é dois chupas. Isso é pipoca, pipoca doce. É. Salgado. É uma salgada e uma doce. Era doce. Pro pessoal do Enóis Queiroz, do Sábado Sem Fim, Timão, ó, dá pra jogar contra o time do Mano, cara. Sem sacanagem. Ganha. Sábado, fácil, fácil. Enóis Queiroz? Goleado. Não, não, o time é Sábado Sem Fim. Sábado Sem Fim. Isso. Pro pessoal do Potatoes, é outro time. Tem um outro time de quinta-feira, que é futebol de quinta, mas não teve jogo ainda. Tá. Então, e pro pessoal lá do Pit Stop do Moa, da Guarapiranga. Então valeu, cara. Ó, pro Doni e pra Karen. Veio acompanhar, lá, tá com, time, com a camisa do time lá do Sábado Sem Fim. Beleza. Ó, muito isso obrigado aí é nome pela participação. Beijo pra mulher. Falar que eu amo ela, Milena. É. Beijo pro moleque, pro Alex, meu filhão. Não manda pra ver. Valeu. Valeu. Bom, Estádio 97 volta chupa amanhã. No ah, e chupa, mano. Puta, quase esqueci. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 333-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é Gol. Até amanhã aqui na Energia 97, no Estádio 97. Tchau. Toda segunda no Energia na Noite. Ok, enough chat for me, let's get back. Smart Night com o Two Room Radio, 11 da noite. Energia. Único camarotes corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores